Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Desculpem este monumental atraso, mas houve um desastre na rodovia 95 e a rodovia ficou bloqueada, tivemos que dar uma volta, conseguimos chegar só agora. Está sendo posto aí na página um conjunto de mais um trecho do livro do Dardo Scavino que nós vamos usar daqui a pouco. Mas eu desejaria começar esta aula esclarecendo alguns pontos que foram suscitados por uma mensagem colocada no fórum pelo Luiz Alberto Pereira. É uma chance também de nós reexplicarmos os objetivos e a estratégia deste curso e de toda a atividade do seminário, para que não haja mais confusões a respeito. Diz aqui o Luiz Alberto Pereira: vou lançar aqui uma ideia. Talvez muitos me achem maluco, mas mesmo assim eu farei. Somos algo em torno de 2 mil alunos, portanto uma instituição democraticamente legítima para nos posicionarmos politicamente e mostrar nossas ideias e valores que nos guiam. Quero propor inicialmente a questão para debatermos e analisarmos a viabilidade. Para lançarmos a campanha nacional Quero Ser Processado pelo PT. Redigimos um manifesto e pedimos ajuda para protocolarmos no Congresso Nacional, convocando a imprensa de todo o Brasil. Figuras como o deputado Jair Bolsonaro, por exemplo, nos abririam as portas para isso, acredito. No manifesto afirmamos que queremos mostrar as provas de que o PT tem ligação com as Farc, e justificamos que o movimento surgiu por constatarmos a necessidade de assumir a responsabilidade de exercer um papel que seria da imprensa, que se mostra totalmente acovardada e vassala. E por aí vai. Bom, a ideia em si é muito boa. Aliás, eu estou pedindo para ser processado pelo PT faz muitos anos e eles não me atendem. Você vê essa todo mundo tem o direito de ser processado. Por que eu não? Por que eu tenho que ser discriminado? Por que só o índio da costa? Esse tem um odioso privilégio. Mas acontece que o seminário, de fato, não é o lugar apropriado para isso. Nós podemos comparar, vamos dizer, a militância política e o trabalho, vamos dizer, de formação cultural a duas das funções mais tradicionais da espécie humana, que são, num barco, o piloto e o navegador. Quer dizer, o piloto, ele está enfrentando, vamos dizer, as ondas que se apresentam imediatamente. E o navegador está lá no fundo, desenhando os mapas e vendo o trajeto de longo curso. Se, por acaso, o navegador abandona as suas funções para ajudar o piloto, bom, eles vão enfrentar as próximas ondas, mas certamente vão perder o rumo. Então, vão simplesmente manter o barco à tona, mas vão parar não se sabe onde. Então, essas duas funções jamais se confundem. É absolutamente impossível você pilotar o barco e você ser o navegador ao mesmo tempo. Você está cuidando do barco e dos mapas ao mesmo tempo. Então, a nossa função aqui no seminário não é de piloto, é de navegador. Quer dizer, a resposta às situações políticas imediatas, é claro que há uma necessidade e alguém deve se incumbir dela, mas certamente essa não pode ser a nossa tarefa, e se nós nos desviarmos um milímetro daquilo que nós estamos pretendendo fazer, nós vamos perder o rumo completamente. Tanto mais que o nosso projeto é de longo prazo. E aquilo que é de longo prazo, se você desvia um grau aqui no comecinho, lá para dentro o desvio vai se tornar uma coisa enorme, de muitos quilômetros. Então, o perigo de erro ele aumenta na medida da duração do projeto. Esse projeto, a simples execução da primeira fase desse projeto são 5 anos, quer dizer, é o prazo que eu determinei, vamos dizer, para aquela formação mínima que eu achei que deveria transmitir a vocês. Mas é depois dos 5 anos que começa o verdadeiro trabalho. Então, eu calculo algo entre 10 e 15 anos para a entrada em cena dos meus alunos como personagens ativos na vida intelectual brasileira. Por isso mesmo que eu pedi que, no começo, fizessem o voto de abstinência em matéria de opiniões, porque nós teremos tempo para formar opiniões bem fundamentadas, e quando vocês entrarem sendo na vida intelectual, vocês vão ir com muita segurança, tá certo? Então, o problema das opiniões prematuras é que elas criam um compromisso, elas te amarram. Quer dizer, você fala 2 ou 3 besteiras no começo da vida e depois você é obrigado a passar o resto da sua existência justificando aquela porcaria. Se não fosse isto, não haveria mais um único comunista no mundo. Quando eles foram comunistas com 17 anos, e não tem, quando vem, vamos dizer, o desastre que provocaram, eles têm que arrumar alguma justificativa, têm que tentar se inocentar. Você veja aqui, a ideia de, para certas pessoas que entraram na vida com aquele sentimento de certeza de que tinham no bolso do colete a solução para todos os problemas da humanidade, depois reconhecer que não apenas eles não resolveram os problemas, mas criaram problemas 100 vezes maiores e criaram sofrimento e terror para milhões de pessoas, quer dizer, é uma culpa superior à capacidade que eles têm de arcar com responsabilidade. Quer dizer, tem terror de culpa. Eu me lembro perfeitamente quando a dona Marilena Chauí, expressando uma opinião que não era dela, mas que era de praticamente todo o corpo docente da USP, dizia: não, nós apreciamos muito as religiões afro-brasileiras porque elas nos permitem ter uma vivência religiosa sem culpas. Nós queremos viver sem culpas. Digo, ora, dizer que você quer viver sem culpa é a mesma coisa dizer que você quer ser um cachorro, um tatu-bola, uma minhoca, tá certo? A culpa é inerente à condição humana. E o fato de que você é autor dos seus atos, de que esses atos têm consequências, de que você, querendo ou não querendo, você pode ser o portador de sofrimento e de dor para outras pessoas, isso é uma coisa básica na existência humana. Quer dizer, você quer se livrar disso, então quer viver como se fosse um bebê no colo da sua mãe. Então, só por este... E na época, esta declaração ela foi feita no contexto de uma reportagem que saiu na Veja mostrando que praticamente todos os professores da filosofia USP estavam frequentando terreiros de macumba, e aquilo era a mais alta expressão religiosa que eles tinham alcançado. Então, vamos dizer, este desejo de viver sem culpas, ele já mostra claramente que existe uma consciência de culpa, só que é uma consciência sufocada. É aquele problema do Igor Caruso, a repressão da consciência moral. Quer dizer, a consciência moral começa a doer, então você a estrangula. E na hora que você acha uma religião, entre aspas, que lhe permite viver sem culpas, o que você arranjou é, de fato, um pretexto mais ou menos elegante, um subterfúgio, para você poder destruir a sua consciência moral e ainda achar que está fazendo um grande negócio. Então as pessoas persistem nessas coisas ao longo da vida justamente porque não têm a capacidade de aguentar as suas próprias culpas. Então é claro que se forma o quadro neurótico. Está lá muito bem descrito no Igor Caruso como que uma neurose se forma, não a partir da repressão dos desejos, porque a repressão dos desejos é um processo normal da vida humana, como reconhecia, aliás, o próprio Freud, mas a repressão do apelo da consciência moral. Então, justamente esse perigo de você entrar na vida intelectual prematuramente, dando palpite, trazendo soluções para a humanidade, etc., etc., sem você ter certeza, sem ter uma firmeza suficiente do que está falando, é o perigo de você se corromper por resto da sua vida e você virar um palhaço, como o Zé Arthur Janotti, Marlene Chauí, esses camaradas todos, dizer, cuja obra de vida inteira não significa nada para absolutamente ninguém. Esses são livros que podem ser usados durante... Tudo que eles escreveram são livros que podem ser usados durante algum tempo para fins de ensino nas próprias escolas onde eles lecionam, tá certo? Mas que jamais terão um peso existencial para qualquer leitor. Tá certo? Então, se nós queremos fazer da nossa vida uma máquina de produzir bolhas de sabão, que tão logo sai da máquina já são estouradas, então nós temos que seguir este caminho. Agora, se nós queremos ter uma atuação firme, deixar uma marca que fique historicamente e que seja útil para as pessoas, então, peraí, então nós temos que esticar bem o estilingue para a pedra e parar mais longe. Se você não estica o suficiente, ela cai um metro, dois metros adiante. Então, esse recuo é absolutamente fundamental para nós. Esse é o processo que nós podemos, vamos dizer, comparar a uma espécie de gestação. Vocês sabem, vocês estão perfeitamente conscientes, dizer, de todas as mudanças, transformações, às vezes profundas, que vocês sofrem no decorrer dessas aulas, né, descobrindo coisas, possibilidades que vocês não sabiam que tinham, tomando posse de poderes intelectuais e até de poderes decisórios que vocês não sabiam que tinham, tudo isso ainda tem que se consolidar. Então podemos comparar isto a uma gestação. Ora, durante a gestação você não vai ficar abrindo toda hora a barriga da mãe, tá certo? E pedindo para o bebê tomar providência quanto a isso e aquilo, mandar o bebê trabalhar, você não vai fazer isso, entendeu? Então tem que esperar o tempo necessário para que aquele corpo em formação se consolide e esteja em condição vamos dizer, de levar uma vida independente do organismo da mãe. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Então, a ideia mesmo, vamos dizer, de um movimento coletivo que envolva alguns milhares de pessoas, né, colocando claramente perante a população, olha, aqui nós temos as provas dessa relação FARC-PT e, já que estão processando um candidato, deve processar mesmo a nós para nos dar a oportunidade de provar o que estamos dizendo. E eu acho que a ideia em si não é má. Só que o Seminário de Filosofia não pode entrar nisso, não. O Seminário de Filosofia não é o piloto do barco. Nós somos apenas navegadores, quer dizer, nós estamos tentando traçar um trajeto de longo curso. Agora, responder aos desafios políticos imediatos não pode ser feito no contexto desse trabalho. Pode ser feito até pelas mesmas pessoas, mas tem que criar um instrumento para isso. Esta mesma semana, eu estou colocando em circulação, através do Mídia Sem Máscara, do meu próprio site, de quem mais queira reproduzi-lo, uma gravação onde eu volto a colocar ali em ordem todas as provas já apresentadas e mais algumas. Há um ponto onde que a crença de que o PT não tem nada a ver com as Farc se mostra não apenas falsa, mas materialmente impossível. Tá certo? Então, levando a coisa a um ponto onde não possa haver mais discussão. Não tem mais, não é possível discutir uma coisa dessa, não é possível colocar em dúvida. Tá certo? Então, eu já estou fazendo isso através do Mídia Sem Máscara. Então, aqueles que quiserem, com base nessa gravação, lançar uma campanha desse teor, eu acho que tem todas as condições para isso. Porém, a campanha deveria ser lançada ou através do Mídia Sem Máscara, ou através de outro site similar, ou até montar um outro site especificamente para isso, com a petição, e quem quiser lá, assine. Só que, no caso, esta petição, para que ela tenha alguma validade, ela deve ser assinada com nome e documento. Quer dizer, não é só, vamos dizer, assinatura anônima. Quer dizer, todos vão estar se expondo. Se quiserem fazer isso, tem todo o meu apoio, mas não aqui no seminário. Tá certo? E, sobretudo, o seminário, como tal, não pode tomar uma atitude política pública. Isso não faz o menor sentido. Tá certo? Tudo o que nós estamos desenvolvendo aqui, tudo isto visa a um efeito de longo prazo. Agora, tudo o que se concebe, vamos dizer, para um longo prazo, tem que levar em conta a possibilidade de que a curto prazo as coisas tenham vários desenvolvimentos diferentes. De tal modo que o plano de longo prazo não seja alterado pelas circunstâncias. Por exemplo, para o trabalho que nós estamos desenvolvendo no seminário, tanto faz ser eleito a Zé Serra ou Dilma Rousseff ou qualquer outro, tá certo? Tanto faz o Brasil ter um progresso econômico ou se desgraçar completamente. Nós temos que estar preparados para todas as possibilidades. E justamente por isso é que é um plano de longo prazo. Porque se o plano de longo prazo for alterado pelo que acontece no curto prazo, ele deixa de ser o que é. Tá certo? Então, o que nós estamos fazendo aqui vale independentemente das contingências da atualidade brasileira. E essa é exatamente a ideia. Quer dizer, nós vamos ter que atravessar, vamos dizer, este mar de confusões e de imprevistos, sem que isso altere em nada o nosso trabalho. Porque o que nós estamos tentando é fazer com que todo um legado de alta cultura, que no presente momento já desapareceu da vida pública, seja conservado e possa voltar a florescer numa outra época. Esse é que é exatamente o nosso objetivo. Tá certo? Então, é claro, eu apoio a ideia do Luiz Alberto, mas não aqui, em outro lugar. Então, faça no Mídia Sem Máscara, faça num outro site, faça de qualquer outra maneira. Eu sugiro que esperem o aparecimento desta gravação que eu vou colocar colocar no ar, eu creio que em 3 ou 4 dias, que vai lhes dar todos os subsídios para isso ordenadamente. Há um ponto em que, como eu digo ali, não há mais possibilidade de discussão. Onde a simples presunção de alegar a ausência de relações já se autodesmoraliza automaticamente. Agora, note bem, não deixa de ser uma coisa incrível que, com todos os trabalhos que eu estou realizando no campo da filosofia, da educação, há décadas, tá certo? eu acabo me tornando conhecido como o sujeito que denunciou o Foro de São Paulo. Isso é um absurdo, isso é, inclusive é insultuoso. Tá certo? Porque isto, para mim, é um trabalho lateral que eu fiz apenas por um dever de cidadão e que não está necessariamente ligado ao conjunto da minha atividade como filósofo, como professor. Eu fiz aquilo porque todo cidadão que tivesse de posse desses fatos tem obrigação de divulgá-los, mas que para mim é apenas um desvio temporário das minhas funções essenciais. Todas as minhas tarefas são de longo prazo. Quer dizer, para que o sujeito publica um livro como o Aristóteles em Nova Perspectiva? Certamente não é para mudar a situação política no dia seguinte, não é para eleger um vereador. Tá certo? Então, o que eu pretendo, vou dizer, é lançar as bases de uma nova cultura brasileira que recupere o legado de antigamente e volte a ter as possibilidades que tinha duas ou três décadas atrás. Quer dizer, é uma questão de emendar duas épocas históricas que o presente, cujo contato o presente, a situação presente cortou. Tá certo? Então, tudo isso é de longuíssimo prazo e esse é que é o meu mundo, essa é que é a minha esfera pessoal de preocupações. A política do momento, se nós não estivéssemos numa situação tão anormal, tão ofensiva, eu jamais me meteria na política contemporânea. Então, se estivéssemos fazendo uma democracia que está funcionando normalmente, então por que eu vou me meter nisso? Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, quando a coisa chega a um ponto de calamidade, então até o mais apolítico e indiferente do cidadão tem a obrigação de fazer alguma coisa. Pelo menos, tem a obrigação de avisar os outros quanto o que está acontecendo. Às vezes, sem a ilusão de poder mudar o curso dos acontecimentos, mas apenas para cumprir uma obrigação. Muito bem. O texto já está online. Então, nós vamos retomar aí a leitura e estudo daquele texto do Dardo Scavino, que, como eu disse, ele descreve pela ordem, por uma ordem cronológica, de uma maneira muito eficiente, um certo desenvolvimento do pensamento filosófico no século XX, que é aquele que se tornou predominante na maior parte das instituições universitárias da Europa, dos Estados Unidos e principalmente do Brasil. Na Europa e nos Estados Unidos você ainda observa a permanência de algumas outras linhas de desenvolvimento possível, mas no Brasil elas simplesmente desapareceram. Então, você vê aqui nos Estados Unidos, uma boa parte dessas outras linhas de desenvolvimento apareceram e progrediram aqui nos Estados Unidos. Foi aqui que Erich Fögelin desenvolveu a maior parte da sua atividade, foi aqui que Eugen Rosenstock desenvolveu a maior parte da sua atividade, tá certo? E Bernard Lonergan, embora seja canadense, foi aqui o país onde ele obteve mais repercussão. Quanto ao Xavier Zubiri, eu digo, nem mesmo na Espanha você vê tanta gente interessada em Xavier Zubiri como você vê aqui nos Estados Unidos. Então, estas outras linhas de desenvolvimento cuja ausência aparece no establishment universitário, elas estão muito mais ausentes no Brasil do que em outros lugares. Tá certo? Aqui, eles não estão ausentes do establishment universitário, estão ausentes da mídia cultural. Esse é que é o ponto. Você veja, por exemplo, aqui na contracapa de uma antologia de Ludwig Wittgenstein, tem aqui um anúncio, um filósofo de extraordinária importância, elevadíssima importância, a revista Time. Quer dizer, ora, quem tem que dizer se um filósofo é importante ou não são outros filósofos, de preferência maiores do que ele, né? E não um repórter da revista Time. Mas acontece que esse fenômeno da mídia cultural fez com que, vamos dizer, a topografia da alta cultura passasse a ser delineada por pessoas que estão abaixo dela, por pessoas que não são produtores, não são criadores, não são observadores muito marginais e muito remotos da situação, frequentemente pessoas bastante, bastante despreparadas. Então, esta classe dos jornalistas culturais, isso virou a peste da humanidade. Né? Porque o jornalista cultural é um ser híbrido. Quer dizer, por um lado, ele alguma coisa de filosofia, da alta cultura, ele assimilou. Por outro lado, ele tem aquela preocupação jornalística da atualidade, da repercussão imediata, tá certo? E do prestígio e da fama, mais ou menos associado ao mundo do show business, né? Então, aquilo que para... Ele tem que achar, em cada um desses assuntos, quando ele vai escrever algo, ele tem que achar um ponto de interseção entre o que seria, vamos dizer, a importância intrínseca, cultural ou filosófica de uma obra e o que seria a sua importância extrínseca, o seu, vamos dizer, o seu encaixe dentro da esfera de interesses da mídia do show business. Né? Então ele tem que achar um filósofo que seja atraente do ponto de vista jornalístico. Ora, se quando você pega uma obra como a do Wittgenstein, é muito fácil torná-la atraente do ponto de vista jornalístico, porque, em primeiro lugar, é uma obra muito pequena, as teses do Wittgenstein são duas ou três, e você pode resumir aquilo facilmente. Agora, se você pegar a obra do Xavier Zubiri, eu digo, meu Deus do céu, entrega aquilo para um jornalista, ele vai levar 50 anos para assimilar, simplesmente não vai conseguir. E eu acho que não consegue nem ler. Eu conheço muitos professores de filosofia que não estão habilitados a ler o Xavier Zubiri, como não estão habilitados a ler o nosso Mário Ferreira dos Santos. Tá certo? Mas que se pega um Wittgenstein... Ora, se você estudou, vamos dizer, um pouquinho de matemática no ginásio, você é capaz de entender o que o Wittgenstein está dizendo. De entender o sentido superficial da coisa, né? Agora, de perceber as implicações últimas, eu acho que quase a totalidade dos discípulos de Wittgenstein não percebe. Nós daqui a pouco vamos examinar um pouco a partir do Dardo Scavini, a partir de um texto do próprio Wittgenstein, nós vamos ver alguma coisa a esse respeito. Mas, figuras como o Sartre, o Wittgenstein, às vezes até o próprio Heidegger, não por ser fácil de ler, mas justamente pela sua total obscuridade, né, que lhe permite então criar em torno dele uma aura mística, tornada ainda mais interessante pela participação dele no nazismo, essa coisa toda. Então é fácil fazer dessas pessoas figuras, vamos dizer, do imaginário popular contemporâneo. E é isto que o jornalista, entre aspas, cultural está procurando. Tá certo? Então, por outro lado, né, a tendência de todas as instituições de alta cultura, de uns 30 ou 40 anos para cá, é se deixarem conduzir pela mídia. Por quê? Porque houve uma expansão brutal dos órgãos de mídia, tá certo? A expansão do ensino não acompanha isso aí. Então, a mídia tende a desempenhar um papel cada vez mais decisivo na condução dos negócios públicos e na formação da mentalidade popular. E outras entidades, outros fatores vão sendo passados para trás. Então, de certo modo, a alta cultura deixa de desempenhar o papel de liderança e ela passa a acompanhar a mídia. Então ela vai a reboque da mídia. Isso é claro que produz um desastre formidável. Agora, eu não conheço país onde a palavra da mídia tenha, vamos dizer, uma força tão decisiva quanto no Brasil. Não porque esta mídia, principalmente a mídia escrita, seja de amplo alcance, não é. O jornal que mais vende no Brasil vende 300 mil exemplares, que aqui nos Estados Unidos é coisa de jornal do interior. Mas, afinal de contas, você tem, para sustentar os jornais, você tem a televisão. E você tem, sobretudo, no Brasil, um fator que é característico e exclusivo do Brasil, que é um fenômeno chamado Rede Globo, que domina 70% da audiência. Você não tem um fenômeno similar em parte alguma do mundo. Tá certo? Quer dizer, um canal privado que tem 78%, 70%, 70%, 80% da audiência. Tá certo? Então, isso quer dizer que os cânones e os critérios de valores impostos pela Rede Globo acabam se espalhando por toda a sociedade e moldando, inclusive, as instituições de alta cultura. Então, isso significa a mesma coisa que dizer, acabou a alta cultura, porque a topografia dos prestígios e, vamos dizer, a medida de importância das coisas passa a ser determinada, né, por aqueles redatores da Rede Globo que não entendem absolutamente nada do negócio, mas que têm os meios de se fazer ouvir. Então, se a instituição universitária e os intelectuais de primeiro plano em geral não têm força suficiente, não têm o valor, não têm a ousadia de continuar afirmando valores fora disso, eles acabam virando servidores da, dos órgãos de mídia, né? Eu me lembro que nos anos 70 eu escrevi um negócio chamado Imprensa e Cultura, mostrando que isso ia acontecer fatalmente. Naquela época esse processo não estava completado no Brasil. Quer dizer, você tinha a vida cultural mais ou menos independente e a mídia refletia, noticiava o que acontecia ali. Mas naquele momento já estava começando a inverter a situação. Quer dizer, a mídia se adiantava aos produtores e criadores de alta cultura e determinava os padrões do que eles deveriam produzir. E se não produzisse dentro dos padrões, simplesmente a mídia não lhes prestaria atenção e eles seriam considerados, então, irrelevantes. Então, é por causa disso que acontece, esse fenômeno no Brasil está consumado já faz tempo e você vê que a mesma coisa está acontecendo aqui, está acontecendo em toda parte, se bem que não com a mesma amplitude, quase monopolística, tá certo? Então, esse fenômeno que eu assinalei ali na abertura do Inter-American Institute, dizendo que na segunda metade do século XX os maiores filósofos acabaram sendo ignorados, não é que foram ignorados pelo estabelecimento universitário, são ignorados no Brasil, tá certo? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, não são ignorados pelo estabelecimento universitário, mas são ignorados pela mídia, então não entram na atmosfera geral da alta cultura, tá certo? E, de repente, aparece um sujeito como Wittgenstein e ocupa um espaço monstruoso, tá certo? Então, eu acho, aliás, que a presença de Wittgenstein na filosofia do século XX é um dos sintomas mais salientes de uma crise geral do intelecto, porque é uma das filosofias mais inconsistentes, mais bobas, na verdade, que alguém já produziu e, de fato, não mereceria um centésimo da importância que se lhe dá. Nós podemos dizer que os textos de Wittgenstein compõem-se de duas partes. Uma parte são afirmações óbvias que qualquer pessoa percebe imediatamente, e a outra parte são afirmações que não querem dizer absolutamente nada, quer dizer, entra no próprio critério dele, né? Ele diz, ou você está falando de... Só tem três tipos de afirmativas. Tem juízos de fato, tem juízos tautológicos e tem juízos que não significam nada, né? Eu, na obra de Wittgenstein, nunca encontrei um juízo de fato. Então, sobra as duas outras coisas. Sobra as tautologias e sobra as coisas absolutamente sem sentido. Eu até vou dar uma demonstração para vocês. Vou dar até agora, antes mesmo de voltar ao Darius Cavino, né? Se você tomar ali o Tractatus Logico-Filosóficos, que reflete uma orientação que Wittgenstein adotou no começo da sua vida e que depois ele acabou mudando um pouco, mas que de algum modo, o resto ainda continua se baseando naquilo parcialmente, você vai ver, logo nas primeiras páginas, que ele organiza o livro como se fosse, vamos dizer, uma cadeia dedutiva, coloca lá uma série de axiomas e depois começa a deduzir a partir daquilo, você vê logo nos princípios fundamentais que ele coloca nas duas ou três primeiras páginas, você vê tanta confusão, tanta contradição assim, material, grosseira, que fica difícil entender como é que um sujeito que não fosse esquizofrênico conseguiria seguir aquele raciocínio. Mas, de fato, Wittgenstein não era muito bom da cabeça, né? E ele diz, muito acertadamente, que esse livro só será apreciado por pessoas que tiveram os mesmos pensamentos antes dele, né? E que gostaram desses pensamentos. Então, quando você vai ver, são pensamentos que jamais poderiam ter ocorrido a uma pessoa mais ou menos razoavelmente sã. Tá certo? E o incrível é que esse livro atrai a atenção, sobretudo, de estudiosos de lógica. E eu fico pensando assim, como é possível que pessoas que têm um treino lógico não percebam assim, contradições tão grosseiras como tem logo no começo? Né? E pior, são aquelas contradições que, se você não percebe, elas estão, de certo modo, embutidas na própria cadeia dedutiva que ele está desenvolvendo. Então, essas contradições, elas continuam produzindo consequências de uma maneira mais ou menos inconsciente. Então, você começa a ler a coisa em dois andares. Quer dizer, um andar, num nível, você está acompanhando o raciocínio do Wittgenstein. E no outro nível, consciente ou semiconsciente, estão se acumulando contradições e confusões e confusões e confusões. Então chega um ponto que você entra numa espécie de paralisia mental. Então só lhe resta aceitar automaticamente o restante do que Wittgenstein está dizendo. Num dos seus livros posteriores, que ele chama do livro marrom, ele disse que ele estava lendo ali Santo Agostinho, e disse que Santo Agostinho aprendeu a... Santo Agostinho dizia, eu aprendi a falar aprendendo os nomes das coisas. E, então, Wittgenstein observa aqui, diz, certamente essas palavras que Agostinho aprendeu no começo da vida eram palavras assim como, né, cachorro, casa, água, etc., e não palavras como mas, porque, no entanto, etc., etc. E que, portanto, a linguagem tal como Agostinho a concebia era um tipo de linguagem, tá certo? Mas apenas um tipo, e que havia outros. Então, que a concepção que Agostinho tinha da linguagem era limitada. Então, lendo isso, imediatamente, né, me ocorreu a pergunta, seria possível aprender a linguagem suprimindo os nomes de coisas, né, e aprendendo somente as palavras que expressam relações entre palavras? Então você não ensina a criança a falar cachorro, falar mamãe, falar mamadeira, né, falar bola, mas você ensina ela a falar mas, porque, entretanto, conquanto, né? Então é claro que não. Agora pergunto eu, é possível ensinar uma criança somente os nomes de coisas, né, sem ensinar as palavras que refletem essas relações entre palavras? A resposta é sim, né? Por quê? Vamos dizer, estas relações entre palavras, elas aparecem sozinhas nas relações entre coisas. Então, se você sabe o que é mesa e você sabe o que é copo, você percebe que o copo está em cima da mesa, por exemplo, sem você precisar ter a palavra que expressa isto, tá certo? Porque isso reflete mas uma posição no espaço, do mesmo modo que uma relação sequencial. Então, o bebê caiu e daí o bebê sentiu dor. Ele não sentiu dor antes dele cair, né? Ele primeiro caiu e daí sentiu dor, tá certo? Então, esta relação sequencial, ela está dada no próprio estado de coisas, ainda que você não tenha a palavra para expressar isto. Então, é possível aprender linguagem só pelo método mencionado por Santo Agostinho, tá certo? Mas não é possível saltar o método de Santo Agostinho e ensinar somente as outras palavras. Então, eu me pergunto, como é possível um filósofo acreditar que existem duas maneiras de você aprender a linguagem? E não ele perceber que essa segunda maneira já está embutida na primeira e se desenvolve a partir dela naturalmente. De modo que se a criança não tiver as palavras para expressar as relações, ela vai continuar percebendo as relações, ela pode até inventar alguma palavra para designar aquela relação, né? Eu me lembro, por exemplo, que quando eu e meu irmão éramos pequenos e a gente via assim, uma banana que vem uma grudada na outra, né, dentro de uma mesma casca, duas bananas, eu não sei de onde nós tiramos isso, nós chamamos de bananas inquens. Quer dizer, é uma relação, tá certo, espacial entre duas bananas, que nós, não tendo palavras para expressar aquilo, nós inventamos. Agora, o fato de que as bananas estavam grudadas umas nas outras era visível com os olhos da cara. Então mostrava que entre aquelas duas bananas havia uma relação diferente da que havia entre outras bananas. Outras bananas vinham cada uma numa casca, essas vinham juntas numa casca, então há uma relação espacial diferente. Não tendo a palavra para designar, nós inventamos esta palavra. Ou inventamos, alguém nos falou aquilo, não sei de onde tiramos aquela porcaria. Então eram bananas inquentes. E nós achávamos aquilo engraçadíssimo, né? A gente ficava muito interessado, né? Sempre procurando bananas inquens, porque era uma raridade, né? Então é claro que muitas das observações do Wittgenstein não são verdadeiramente observações, são expressão da falta de observação, inclusive falta de observação da própria linguagem que ele está usando. Eu vou dar aqui algum exemplo para vocês, assim, que são exemplos do que não se deve fazer. Veja, quando você avança na leitura do Tractatus Logico-Filosófico, essa coisa vai ficando mais difícil e requer, às vezes, algum conhecimento de matemática. E se você não tem, você tem que pedir para uma pessoa te ajudar. Tá certo? Mas todo o desenvolvimento posterior é baseado nas premissas que ele coloca logo no começo. Então, quer dizer, o princípio número um é assim. O mundo é tudo aquilo que é o caso. Quer dizer, tal coisa é o caso, tal outra não é o caso, né? Daí ele tira uma subpremissa. O mundo é a totalidade dos fatos e não das coisas. Daí ele coloca uma subconsequência. Qualquer coisa pode ser o caso ou não ser o caso, de modo que tudo mais continue igual. Quer dizer, ele está afirmando, em comum dos seus princípios, que qualquer coisa que aconteça, pode não acontecer, pode deixar de acontecer, sem que isso afete no mais mínimo que seja o resto. Eu digo, uai, eu sei que algumas coisas podem acontecer sem afetar o resto. Algumas coisas. Mesmo dentro de certos limites. Né? Mas que todas e quaisquer coisas possam ser ou não ser, de modo que nada mais seja afetado, eu digo que são as coisas mais arbitrárias que alguém já pensou na vida. Então, a minha pergunta, quando eu li isso a primeira vez, eu me perguntei, mas por que que eu tenho que aceitar essa premissa? Hã? E depois vou ter que aceitar todas as consequências, e quando eu chegar lá na página 80, eu terei percebido que entrei num labirinto de cretinices, só que daí eu não vou querer reconhecer que perdi meu precioso tempo, e daí eu vou ter que dizer, não, eu estudei Wittgenstein, eu conheço essa porcaria. Tá, né? Então, eu tive esta mesma experiência com muitos filósofos. Um deles foi Kant. Quer dizer, você tem um trabalho miserável para entender o que o sujeito está falando, e quando você chega no fim, você vê que ele não disse nada, ou pelo menos não disse nada que prestasse. Então, Wittgenstein é exatamente a mesma coisa. Olha aqui. Se eu conheço um objeto, então eu conheço todas as possibilidades da sua ocorrência em fatos atômicos. Fato atômico é um fato considerado isoladamente. Isso é a mesma coisa que dizer que eu não conheço objeto nenhum. Porque quem pode dizer que você conhece todas as possibilidades de ocorrência de um determinado objeto em todos os fatos possíveis e imagináveis? Isso aqui é absolutamente inaceitável. Agora, ele diz que esse livro só será apreciado por quem teve os mesmos pensamentos. Eu nunca tive um pensamento desse, porque eu não sou idiota o suficiente para pensar uma coisa dessa. Ao contrário, eu sei que nós nunca conhecemos um objeto, nunca conhecemos um objeto ao ponto de poder conceber antecipadamente todas as suas possibilidades de ocorrência em todos e quaisquer fatos isolados considerados separadamente. Falo, isto aí é impossível. Isto é o que Aristóteles chamaria o infinito quantitativo em ato. Você imagina, por exemplo, você pega a palavra gato, você acredita que você conhece um gato. Muito bem. Você sabe todas as possibilidades de uso da palavra gato em todas e quaisquer circunstâncias? Jamais. Então, mais ainda, então ele diz, o mundo divide-se em fatos. Eu digo, peraí. Se o mundo divide-se em fatos, então esses fatos são componentes do mundo. Mas em que sentido eles são componentes do mundo se eles são totalmente independentes entre si? Se existem fatos atômicos, fato atômico quer dizer um fato considerado apenas em si mesmo, sem qualquer ligação com os outros. Se existem fatos atômicos, como é que eles podem compor um mundo? Eles podem compor uma coleção, mas não um mundo. não há articulação entre todos os fatos. Ou seja, o indivíduo, para você poder continuar lendo o livro, ele te exige que você aceite um monte de premissas que na hora não te parecem tão perigosas assim. Tá certo? Mas vai acumulando consequência, acumulando consequência, acumulando consequência, que quando você chega lá para dentro não dá para voltar mais atrás. O mundo é determinado pelos fatos e pelo fato de que estes são todos os fatos. Preste bem atenção. O que quer dizer a palavra todos os fatos? O que quer dizer a expressão todos os fatos? Se o mundo se compõe de todos os fatos, tá certo? Então não pode acontecer mais nenhum fato. Se você define o mundo como conjunto dos fatos, só pode ser considerado fato aquilo que já aconteceu, evidentemente. Mesmo porque ele diz o seguinte. Um momentinho, vamos achar aqui. E essa talvez seja a coisa mais terrível que tem neste livro. Uma entidade lógica não pode ser meramente possível. A lógica trata de todas as possibilidades e todas as possibilidades são os seus fatos. Ou seja, aqui fica eliminada, né, a diferença entre um fato meramente possível e um fato real. Tá certo? Se uma coisa não é concebível como mera possibilidade, então veja, o mundo é o conjunto dos fatos. Né? Eu digo, peraí, mas fatos já ocorridos ou meras possibilidades de fatos? Nós sabemos que muitas situações contêm possibilidades contraditórias, que elas podem ir para cá ou podem ir para lá. Qual das duas que faz parte do mundo? É? O meramente possível não pode ser, porque em lógica não tem, diz ele, não existe o meramente possível, só existem os fatos. Então, isso é a mesma coisa que dizer que nada mais pode acontecer. Então, o mundo é um todo fechado, constituído de todos os fatos. Não é isso? E não há nada que seja mera possibilidade. Bom, é claro, isso aqui já tornou impossível a continuação do raciocínio. Quer dizer, se você continua a ler isso, sem você ter questionado essas coisas, você vai aceitando isso aqui, apenas para ver no que dá, você entrou num labirinto do qual depois você não vai poder sair. Eu digo, como chamar isto de filosofia? Isto não é filosofia em hipótese alguma. Isto aqui é um jogo absolutamente insensato, pelo qual um indivíduo pretende impor a forma da sua mente a quem seja idiota o suficiente para entrar neste labirinto. Então, isto aqui é realmente o que o Wegelin chamaria uma operação de magia. O indivíduo está prendendo você dentro de um certo circuito de pensamentos, que não tem a mais mínima razão de ser, mas que, uma vez aceito provisoriamente a título de jogo, depois torna difícil você voltar lá para trás. Por quê? Porque a coisa vai se complicando de tal modo e vai lhe dar tanto trabalho para chegar até o fim que aquilo vai se tornar uma estrutura permanente dos seus pensamentos. Então, isso aqui é mera hipnose. Isso não é filosofia de maneira alguma. Tá certo? Continuar aqui. Em lógica, nada é acidental. Se uma coisa pode ocorrer num fato atômico, a possibilidade daquele fato atômico tem de poder ser prejulgada na coisa. Isto é a negação da acidentalidade. Isso quer dizer, dado um fato, deve ser possível deduzir todos os acidentes que podem ocorrer a este fato. Isto é uma impossibilidade manifesta. Quer dizer, aí não há mais diferença, vamos dizer, entre propriedade e acidente. Então, por que raciocinar assim? Me dê um motivo para raciocinar assim. Só porque você quer? A resposta é sim. Só porque eu quero que você pense assim, para você ser igual a mim. Você ser tão louco quanto eu. Quando chega mais para adiante, tá certo? Nos seus trabalhos subsequentes, e Wittgenstein então vai colocar aquela ideia dos jogos de linguagem, ou seja, existem inúmeros jogos de linguagem, eles são independentes entre si, tá certo? E não há um jogo de linguagem que possa abranger todos eles, ele está confundindo as possibilidades da linguagem humana com a possibilidade do conhecimento humano. Se tudo o que o ser humano conhece fosse inteiramente expressável, tá certo? Em palavras, tá certo? Então talvez isto acontecesse. Porém, não há nem meio motivo para supor que o universo da linguagem conhecida, das linguagens conhecidas, abranja o mundo todo tal como nós o conhecemos. Mesmo porque, para você aprender qualquer linguagem, você já tem que estar num mundo, né? E você entra no mundo sem você saber falar. Se não existisse esse fenômeno chamado existência, não existiria linguagem. Então é fácil você perceber que a linguagem é um aspecto da existência. E sendo um aspecto da existência, ela é somente um aspecto do conhecimento. Quando você pega a obra inteira do Wittgenstein, eu digo, olha, a simples existência de um negócio como programação neurolinguística acaba com tudo isso. E a programação neurolinguística, vamos dizer, é um fato constatado. Quer dizer que, quando você percebe que toda e qualquer comunicação verbal se apoia numa rede de sinais não verbais, tá certo? Quase ilimitada, então você percebe que dentro do contexto de qualquer conversação, de qualquer contato entre dois seres humanos, você tem um universo inteiro de pressupostos não verbais e dentro disso a linguagem chama a atenção para um pedacinho e outro pedacinho, mas se você retirar o resto, a linguagem não quer dizer mais nada. Tá certo? Então, a confusão entre linguagem e mundo que esse pessoal criou, é claro que é psicótica. Né? Quer dizer, o indivíduo cria aquela estrutura verbal, a partir daí ele só acredita naquilo. Então, eu até coloquei isso num artigo que deve ser publicado durante a semana pelo Diário do Comércio, se é que já não foi, que eu falo, chama-se A Prole Jurídica de Wittgenstein. Ali dentro das dimensões do artigo do jornal, a gente pode explicar as coisas muito precariamente. Mas eu digo o seguinte, a ideia dos jogos de linguagem estava, de alguma maneira, na teoria da linguagem do Karl Bühler. Karl Bühler distinguia, então, as três funções. A função denominativa, que dá nome às coisas, como Santo Agostinho dizia, a função expressiva, que é manifestar os nossos estados interiores, e a função apelativa, que é agir sobre o interlocutor. Porém, Karl Bühler reconhecia claramente que estas duas funções dependiam da primeira. Se as coisas não têm nomes, então como é que você vai expressar os seus estados? Quer dizer, se você não sabe nem dizer elefante, né, como é que você vai expressar o que você sente dentro do elefante? Né, certo? Então, se não tem meios de dizer elefante, também não tem jeito de você dizer estou com medo do elefante, eu adoro elefante, ou coisa assim. E, do mesmo modo, a função apelativa, quer dizer, a ação que você exerce sobre outra pessoa, sobre o seu interlocutor, também depende da referência a determinados objetos. Porque se o interlocutor não sabe do que você está falando, como é que ele vai ser sensível à sua influência? Né? Então, a ideia do Wittgenstein dos jogos de linguagem não é muito diferente da ideia do Karl Bühler das funções da linguagem. Tá certo? Só com duas diferenças. Primeiro, Karl Bühler admitia essas três e outras como variantes dessas três. O Wittgenstein admite uma série infinita de jogos de linguagem e ele abole o predomínio da função denominativa. Ele diz que a função denominativa é apenas uma função entre outras. Para mostrar que ele está errado, basta voltar àquela pergunta. Você pode aprender uma língua aprendendo somente os nomes de coisas, mas você não pode aprender aprendendo só, vamos dizer, as conjunções e preposições. É evidente, as conjunções e preposições, elas só adquirem algum sentido em função de relações possíveis entre objetos ou entre pessoas. Tá certo? E se não há objetos, evidentemente, essas relações desaparecem. Né? No momento em que, vamos dizer, os jogos de linguagem são considerados autônomos e todos igualmente válidos, então, isso tem várias consequências. E o Dardo Scavino, nessa exposição, ele tira algumas dessas consequências. Ele só não fica horrorizado com isso, porque ele também está um pouco anestesiado. Mas, a hora que vocês perceberem as consequências que isso leva, você começa a se perguntar, então, qual é a diferença entre o que é filosofia e o que é um mero consequencialismo lógico? Porque toda essa linha de desenvolvimento filosófico que ele, que o Dardo Scavino está descrevendo, né, desde Wittgenstein até hoje, ou desde o Ferdinand de Saussure até hoje, não passa de um consequencialismo lógico. Se você admitiu a frase, a afirmação anterior, você vai ter que admitir a seguinte. Tá certo? Então, vamos voltar à leitura ali do Dardo Scavino. Vamos à página... Eu, como sempre, vou ler somente as páginas que eu marquei, os trechos que eu marquei. Nós tínhamos ido até... Lembra até que página nós vimos? Vê se alguém lembra o número da página. Eu lembro que eu tinha mencionado a questão do pensamento débil, Gianni Vattimo. É que... Eu acho que fomos até a página 44. Exatamente. É. Então, vamos ver. Então, dentro deste desenvolvimento, tínhamos chegado até ali o Hans-Georg Gadamer com a sua hermenêutica, né? E o Gianni Vattimo, que fala do pensamento débil. Então, a hermenêutica sobre esse aspecto é uma filosofia da finitude humana. O ser humano não pode subtrair-se à cultura, ao seu mundo histórico. Então, ele diz, o sujeito não é portador, o Gianni Vattimo diz, o sujeito não é portador do a priori kantiano, mas sim o herdeiro de uma linguagem histórica infinita que condiciona seu acesso a si mesmo e ao mundo. Parem um minuto para raciocinar se isto é possível. Quer dizer, o indivíduo está dizendo que você vive dentro de uma cultura, dentro de um certo horizonte histórico, e que você não tem acesso ao mundo, mas você tem acesso a esta cultura. Eu digo, mas como poderia ter acesso à cultura se ele não estivesse fisicamente presente no mundo? Isso quer dizer que os sinais físicos que eu recebo do mundo não significam nada. É tudo filtrado pela cultura. Né? Por exemplo, o bebê cai do colo da sua mãe. Em que a dor que ele sente depende de uma interpretação cultural? Absolutamente. Né? Se, por acaso, o bebê é privado de comida, os efeitos que isso vai ter nele dependem de uma interpretação cultural? É claro que não. Então, é evidente que nós aparecemos dentro de um mundo que tem uma presença física, tá certo? E nós estamos imediatamente neste mundo dos sinais físicos e só pouco a pouco o aporte cultural pode chegar até nós como um mediador, mas um mediador tardio. Mais ainda, um mediador que pode modular algumas das nossas respostas ao mundo físico, mas não todas. Então, por exemplo, você vai ver que a reação à dor é diferente em várias culturas. Tá certo? Por exemplo, se você perguntar para um dentista que tem uma clientela internacional, ele vai dizer que se chegar um russo lá, o russo já começa a chorar na hora que se sentar na cadeira. Tá certo? E que o japonês começa a reclamar um pouquinho depois de você arrancar o 15º dente. Tá certo? Mas isso não quer dizer que eles não sintam exatamente a mesma coisa. Tá certo? Se você medir as reações fisiológicas dele, você vai ver que são as mesmas, apenas a reação verbal, a verbal e social é diferente, mas as duas partem de uma base física que não dependem absolutamente nada do seu aporte cultural. Este é o primeiro ponto. Segundo, este horizonte temporal da sua cultura, né, é um horizonte de quanto tempo? Quer dizer, você está limitado à cultura do seu tempo. De quanto tempo dura a cultura do meu tempo? Hã? Então, é fácil você perceber que dentro da mesma cultura, o horizonte histórico, o horizonte temporal de distintas pessoas é completamente diferente. Então, por exemplo, se o indivíduo tem acesso a dados de outras culturas, tá certo? Às vezes de outras épocas muito remotas, o sujeito vai lá ver as pirâmides do Egito, tá certo? E viaja para o Tibete, uma coisa assim, é claro que o horizonte temporal do sujeito esticou formidavelmente. Ou você não vai dizer assim, que o indivíduo, por exemplo, ele viaja para o Tibete, mas ele só vê o Tibete através da cultura originária dele. Eu digo, como? Por exemplo, você vai ver aqueles templos de Tibete, eles não têm nenhuma presença física. Hã? Quer dizer, o indivíduo não vê realmente os templos do Tibete, ele só vê o que a cultura originária dele, alemã ou britânica, lhe ensinou. Eu digo, isso é uma impossibilidade pura e simples. Quer dizer, aí a cultura da qual você proveio pode lhe dar elementos de acentuação diferente dos materiais observados na cultura que você está visitando, mas esses têm que ter uma presença física e têm que ter um impacto por si mesmos. Então, por exemplo, eu me lembro quando eu fui à Romênia e fui visitar o Palácio Brâncovan. Né? Então, o palácio foi construído por um príncipe chamado Brâncovan, 3 séculos atrás. E ele tem, vamos dizer, a beleza característica daquele período histórico, daquela cultura. A arquitetura romena, sob certo aspecto, é bastante original. Você vê alguns sinais e adornos que só existem na Romênia. Né? Por exemplo, na cultura romena, as cobras eram consideradas guardiãs do terreno. Né? Tá certo? Então, frequentemente aparecia adornos de cobra em torno das paredes, no alto das paredes, uma coisa assim. Você vê tudo isso lá. Só que depois deram informação. Você sabe o que era este palácio aqui? Esse palácio que durante o governo Ceausescu era usado para abrigar os escritores que eram puxa-saco do regime. Então, eles eram convidados a viver num palácio, tinham um alto salário, servidores, etc, etc. E viviam ali, né, a tripa forra, enquanto os escritores que eram desagradáveis ao regime eram, né, fuzilados ou jogados nas prisões. Eu digo, muito bem, essas duas informações, a informação visual que eu recebi do próprio edifício e a informação do seu uso histórico, elas chegaram para mim totalmente de fora. Uma chega pela sua mera presença visual. E a outra chega através de uma recordação histórica que não é minha, mas que era das pessoas que estavam ali presentes, dos romanos. Eu digo, como que isto poderia refletir a minha cultura originária? Hã? São dados totalmente heterogêneos, vieram de fora. Então, como é que eu posso dizer que isso reflete a minha cultura originária e que só chego a compreender aquilo através da minha cultura originária? Não, na minha cultura originária não tem nada parecido com aquilo. Eu vou ter, ao contrário, que adaptar as minhas formas de compreensão àquele fato completo que me é completamente heterogêneo. Né? Mais ainda, eu já fiz aqui observação, se você estuda, por exemplo, as obras de Santo Tomás de Aquino, né, e você vê o que é a cultura contemporânea dele, a sociedade dele, e você mede ali qual é o peso, né, que essa cultura contemporânea teve na formação da mentalidade dele e qual é o peso que Aristóteles teve nessa formação, você vê que, no mínimo, dá empate. É, e Aristóteles não fazia parte daquela cultura. Ao contrário, era ele que estava ajudando a introduzir Aristóteles ali. Ele buscou aqui numa outra cultura, aliás, indiretamente, né, através de duas mutações, quer dizer, uma a passar de Aristóteles para os textos árabes e dos textos árabes para o latim. É isso? E aquilo era uma coisa tão estranha naquele meio que imediatamente 28 teses de Aristóteles foram impugnadas por um concílio. Então, como é que eu posso dizer que a mentalidade de São Tomás de Aquino refletia, vamos dizer, a cultura do seu tempo? Esta é uma expressão que absolutamente não quer dizer nada, porque seu tempo, sim, tempo é uma duração. Então a pergunta, quanto tempo? Uma semana? Quer dizer, a minha mentalidade reflete os acontecimentos da última semana, os dados culturais recebidos uma semana, ou recebidos desde que eu nasci. Agora, a partir do momento que eu nasci, eu só recebi acontecimentos posteriores ao meu nascimento ou já recebi coisas que veio de antes? É? E dessas coisas que vieram de antes, quantas são autóctones daquela cultura e quantas vieram de outras? Então, essa expressão, sua cultura, ou o horizonte temporal da sua cultura, ela não quer dizer nada. Ela é um flatus vocis. Quer dizer, você não reflete a cultura do seu tempo, você reflete toda e qualquer informação que você tenha recebido, provém a ela de que cultura seja. Tá certo? E provém a ela de que época seja. Mais ainda, é fácil você perceber que entre diferentes pessoas, você tem às vezes uma diferente vivência de tempo. Você encontra pessoas que não são capazes de prever o que vai acontecer dali 10 minutos. E você tem pessoas que estão planejando a vida por 20 ou 30 anos pela frente. Do mesmo modo, você pode ter um recuo maior ou menor. Isso depende inteiramente de você e não da sua cultura. Tá certo? Então, o que eles estão fazendo aqui, do mesmo modo que Wittgenstein suprime a presença do mundo e a troca pela linguagem, diz que os limites do mundo são os limites da linguagem, que é uma impossibilidade flagrante, porque você já está no mundo antes de você aprender a falar. Né? Seria muito engraçado você primeiro aprender a falar e depois você nascer. Né? Tá certo? Então, a sua aprendizagem da linguagem, primeiro você fez já o primeiro ano primário, segundo ano primário, e daí começa a sua gestação e você nasce. É isso que está pressupondo. Né? Do mesmo modo que Wittgenstein substitui a linguagem ao mundo, então esse pessoal da hermenêutica substitui a cultura ao mundo. Então, isto aí é falta de atenção à presença física do mundo à sua volta. E se você prestar atenção 2 minutos, você verá a infinidade de informações que você recebe do mundo físico e que não tem equivalente na sua cultura, para os quais você não tem nome e que são inexpressáveis. Então, né, eu me lembro, por exemplo, uma vez, quando eu morava em Ubatuba, eu estava caminhando ali no meio do mato durante a noite. Eu não via nada, estava tudo escuro, e eu ouvia o ruído do mar e o ruído de um outro bichinho na floresta, e de repente eu percebi que eu estava recebendo uma multidão, quer dizer, de informações em torno que não tinham nada a ver com aquilo que eu estava pensando. Então eu vi, pô, mas o que eu estou fazendo aqui falando sozinho, tá certo? No meio, né, de grilos, árvores, bananeiras, né? E eu percebi a coisa totalmente, era totalmente heterogênea, quer dizer, o mundo daquela minha linguagem era totalmente separado do mundo físico que me rodeava. Tá certo? Então, esta impressão de presença do mundo físico, eu acho que é uma coisa básica. Agora, se você vive sempre dentro de um meio universitário, as pessoas estão falando o tempo todo, tá certo? E nunca acontece nenhuma novidade na ordem física, então você tem que esperar que caia uma bomba ali para você perceber que o mundo físico existe para além das suas cogitações. Também outra experiência muito simples o seu próprio corpo, tá certo? Sente durante o dia milhões de impressões que você jamais conseguirá expressar ou descrever. Você descreve em termos genéricos. Né? Mas eu digo, olha, me mostre um escritor que tenha conseguido descrever uma dor de barriga, né, com todos os seus detalhes. Não consegue. Então, quer dizer, toda e qualquer descrição, toda e qualquer referência verbal se baseia na comunidade do mundo físico onde nós estamos. E não ao contrário. E do mesmo modo, o conjunto da cultura, se você pegar tudo o que os gregos escreveram, etc., etc., bom, aquilo tudo só é possível. Por quê? Porque eles estavam no mesmo lugar. Hã? Estavam no mesmo lugar geográfico. Hã? Senão não poderiam ter se visto uns aos outros. Agora, estar no mesmo lugar que uma outra pessoa é uma relação linguística? É claro que não, é uma relação espacial. Então, nós temos relações espaço-temporais, nós temos, quer dizer, a presença do mundo físico, e a unidade deste mundo físico é que nos permite criar em cima dela a unidade da nossa comunicação e da nossa cultura. Quer dizer, por que... Agora, pergunto eu, quando eu penso essas coisas, eu digo, mas por que eu tenho que dizer isso a um filósofo? Como é que o sujeito não sabe isso? É? Ele não sabe por quê? Porque entrou num processo de auto-hipnose, onde ele só acredita que existe aquilo que ele está pensando. Então, diz aqui o Derrida, a língua, por um lado, nos dá, fornece um sistema significante a partir do qual compreendemos o mundo. Por outro lado, nos propõe confiar nele, já que de todos nós não podemos chegar de modo direto a uma realidade pré-linguística. Eu digo, como? Se não pudéssemos chegar de modo direto a uma realidade pré-linguística, não poderíamos ouvir as pessoas falando. Hã? A audição não é linguagem, ela é uma pré-condição da linguagem. Né? Se você não ouve som nenhum, você também não ouve palavras. Então, como é que eu não tenho acesso a uma realidade pré-linguística? Que absurdo é isso? Como é que pode um sujeito se chamar filósofo e dizer uma estupidez desse tamanho? É porque, se não existe realidade pré-linguística, se tudo está dentro do mundo linguístico, então você vai ter que seguir o que o Derrida está falando e você vai ter que pensar como ele. Então, é sempre aquele negócio do Richard Rorty. Né? Nós não podemos convencer ninguém de nada, mas nós podemos induzir as pessoas a falarem como nós. Então, se trata de uma relação de poder que se estabelece entre Jacques Derrida e você. Agora, essa relação de poder só se estabelece se você aceitar. Né? Se você disser, olha, antes de eu aceitar a sua sentença número 2, eu tenho que aceitar a número 1 e a número 1. Como você não disse nada antes da número 1, eu vou ter que ouvir a número 1 dentro do contexto físico, histórico e cultural que eu já tenho. Agora, dentro do meu contexto físico, por exemplo, eu sei que se eu não ouvir o que você está dizendo, eu muito menos posso entender. E eu sei que ouvir não é um dado cultural. Né? Ouvir é uma reação física que eu tenho, tá certo? Há uma certa vibração que vem pelo ar e chega no meu ouvido. Mesmo que eu não entendesse uma palavra do que você está dizendo, tá certo? Eu poderia ouvi-la. E o que você está me dizendo é que a compreensão da linguagem antecede a sua audição. Vocês estão percebendo a catástrofe que houve na filosofia do século XX? É uma catástrofe. A catástrofe só não é completa porque não existe somente esta linha de desenvolvimento, existem muitas outras. Tá certo? E as outras todas podem ter os seus erros específicos, etc., etc. Mas poucas levaram tão longe o empenho de estupidificar o ser humano e de torná-lo insensível às realidades mais óbvias. Daí, evidentemente, se você acompanhou Jacques Derrida e Gianni Vattimo, etc., até este ponto, daí, evidentemente, quando você aceita uma dessas proposições, ela naturalmente coloca alguns problemas. Mas são problemas que não existem naturalmente, né? E que não existiriam se essas pessoas não tivessem dito essas coisas. Mas que, para você, agora passam a ser a sua problemática filosófica. Né? Então, daí surge o problema levantado aqui pelo Dardo Scavino. Mas essa linguagem não passa, então, a ocupar o lugar de Deus ou do homem? Eu digo, ah, isso é um problema para você. Né? Para mim, que sei que linguagem é uma coisa à qual eu só tenho acesso através dos meus sentidos, e que os sentidos não me foram dados nem pela língua portuguesa, nem pela língua latina, nem pela língua grega, nem pela língua do Derrida, para mim, isso aí não é problema de maneira alguma. Porque para que a minha linguagem tomasse o lugar de Deus, seria preciso que ela tivesse criado o mundo. Agora, eu sei que com todas as palavras que eu falo, eu não posso criar nada, eu não posso criar um sapo com a minha linguagem. Hã? Então, quer dizer, este é um problema artificial que só existe dentro do contexto de uma determinada escola de pensamento. Agora, desde o começo dessa linha de desenvolvimento, você vê que ela coloca certas descobertas. Entre as dessas descobertas surgem perguntas, problemas, dificuldades, e da tentativa de resolvê-los dentro da mesma linha de desenvolvimento surgem problemas e dificuldades. E isso pode manter você ocupado a sua vida inteira. E você vai acreditar que você é um filósofo, porque você ficou pensando essas bobagens, né? E quando você consegue criar alguma coisa, vamos dizer, uma combinação de proposições que te deixa num beco sem saída, mais ou menos como faz o Wittgenstein, então daí vem a revista Time e diz que você é um grande pensador. Daí, diz ele, teríamos até que perguntar-nos até que ponto um falante de uma língua ou um membro de uma cultura podem chegar a compreender, sem traspassar os preconceitos do seu tempo, a maneira que uma outra cultura, uma outra época interpretavam essas coisas. Digo bem, se não estivéssemos dentro de um mesmo universo físico que nos possibilita estar nos mesmos lugares que outras pessoas, no mesmo momento em que elas estão, claro, não seria possível compreender nenhum elemento de outra cultura. Aliás, você nem teria acesso a outra cultura. Mas como, felizmente, todos os contatos que nós temos com outras culturas se dão no mesmo espaço, tá certo, no qual nós vivemos, então há um elo comum entre eu e outra cultura. Qual é o elo? O planeta Terra. Hã? Se não estivéssemos no planeta Terra, se não fosse o mesmo planeta, tá certo, então jamais nos encontraríamos. Eu podia ir até o Tibete, mas o Tibete não está no planeta Terra, aliás, eu também não. Então, como é que vamos nos encontrar? Então, quer dizer, a unidade do universo físico onde nos encontramos é a base de compreensão, não só entre as culturas, mas entre as mesmas pessoas. Porque agora eu estou falando para vocês, mas se de algum modo, né, as minhas ondas sonoras não chegarem até vocês, vocês não vão ouvir nada. E não vão perceber nada e não vão ter a menor dificuldade de compreender e nem de não compreender o que eu estou falando, simplesmente porque, como diria Wittgenstein, não é o caso. Né? Daí, as discussões são copiosas a esse respeito, sobretudo a propósito da interpretação dos textos antigos. Eu digo, mas escuta, se eu não posso compreender os textos antigos, como é que eu posso discutir a interpretação dos textos antigos? Hã? Quer dizer, a discussão da interpretação já é um exame de segundo grau que pressupõe uma compreensão inicial. O que eu posso discutir não é a compreensão dos textos antigos. O que eu posso discutir é a diferente adequação de diferentes compreensões, mas eu tenho que tê-las de algum modo. Agora, se eu não posso compreender de maneira alguma os textos antigos, então muito menos eu posso compreender a compreensão que eu tenho deles, e muito menos posso julgá-la. Então, por exemplo, você pode surgir muitas discussões a respeito da interpretação de um texto. Por exemplo, você lê, não precisa nem recuar tão antigamente, você pega a peça de Shakespeare. Né? Então, olha, você pode divergir muito, tá certo? Mas, por mal que seja a sua divergência, né? Como você assiste a peça Otelo, né? Você pode ter muitas divergências de interpretação, mas tem alguns pontos que você não pode duvidar. Por exemplo, fizeram uma intriga para Otelo e ele então matou a mulher. Você não pode inverter essa sequência. Ele primeiro matou a mulher e depois ele teve ciúme. Todo mundo, mas absolutamente todo mundo que leu a peça, entendeu que aconteceu uma coisa primeiro e outra depois. Também todo mundo entendeu que a desconfiança, o ciúme, não vieram naturalmente à cabeça de Otelo, mas que foi um terceiro sujeito chamado Iago que chegou lá e... Ninguém jamais suspeitou, tá certo, que Otelo tivesse tido a crise de ciúme por si mesmo. Então, há uma série de elementos, por assim dizer, materiais da peça, sobre as quais não há dúvida nenhuma. Ora, a peça, o que ela mostra? Ela mostra a sua interpretação profunda? Não, ela mostra só os acontecimentos. Hã? Então, note bem, quando você diverge quanto à interpretação de Otelo, você está divergindo quanto a alguma coisa que materialmente não está lá. Todos os elementos materiais que compõem a peça são, quer dizer, o ponto de encontro, o ponto de convergência entre todos os espectadores e leitores. Todos eles viram os mesmos fatos se desenrolarem na mesma sequência e com o mesmo conjunto de relações. Então, quanto a isso, não há divergência alguma. Agora, digo, eu quero saber qual é o sentido metafísico da peça. Eu digo, escuta, mas Shakespeare não põe lá sentido metafísico algum, ele põe somente os acontecimentos. Então, isso quer dizer, a compreensão da peça é imediata. Agora, a compreensão de suas implicações, de implicações que vão para muito além da peça, essas sim são material de divergência. Por quê? Porque elas não estão na peça. Então, qual é... Você não está tendo dificuldade de entender o que Shakespeare disse. Você está tendo dificuldade de entender o que você acha que Shakespeare pensou. Agora, quanto ao que Shakespeare disse, está tudo claríssimo lá. Agora, mesmo que você nada entendesse da peça, mesmo que fosse uma história absolutamente confusa, de que você não entendeu as palavras, se você não entendesse as palavras, você não poderia dizer que não entendeu a peça. Você sabe que não entendeu a história, por quê? Porque você entendeu as palavras e a ordem das palavras. Agora, se cada vez que você pega o livro, a ordem das palavras aparecesse diferente, aí você não entenderia sequer uma frase, mas ainda assim você entendeu as palavras. E no mínimo entendeu as letras. Se você pegar uma lista telefônica, embaralhar todas as letras, e cada vez que você abre a lista telefônica, as letras estão em ordem distinta, ainda assim você terá que entender as letras, porque senão como é que você sabe que elas estão em desordem? Então, sempre existe esse substrato material da experiência, com relação ao qual não há dúvida alguma. E as dúvidas surgem não com relação àquilo que está patente e que foi objeto da experiência comum, mas quanto àquilo que está latente e é hipotético. Então, por exemplo, surgem muitas discussões, aqui nos Estados Unidos tem muita discussão se Shakespeare é católico ou protestante. Até o momento, a tese católica está ganhando. Quer dizer, tem mais elementos ali que sugerem que ele aceitava os dogmas da igreja, tal como a igreja os vem ensinando. Mas não dá para provar isso completamente. Por quê? Porque Shakespeare nunca escreveu um tratado de teologia, ele escreveu peças de teatro. Pô. Então, das peças de teatro você pode deduzir coisas, mas você nunca vai ter certeza absoluta. Do mesmo modo, qualquer elemento, vamos dizer, arquitetônico ou pictórico que você absorveu de outra cultura. Por exemplo, você vai lá e na Grécia e você vê um monte de estátua de gente pelada. Você pode interpretar de milhões de maneiras, mas você não pode negar que estão pelados, meu Deus do céu. Está entendendo? Daí você pode perguntar, mas por que, que eles fizeram assim? Por que, que eles não vestiam essas pessoas? Por que, que fazia essa exibição aí nudez pública? Bom, essa é a pergunta que pode surgir. Mas os motivos que eles tinham para vamos dizer, montar as suas estátuas deste maneira não estão nas estátuas, estão somente as estátuas. Então, o que é motivo de dúvida, de diferença de interpretação, não é o que está materialmente colocado nas obras. É o que não está. E qual é, vamos dizer, o problema de você dizer que você não entendeu uma coisa que o sujeito não disse? Hã? Quer dizer, eu não estou enxergando o que está ausente. Eu digo, ah, é, eu também não. Olha, nunca ninguém enxergou o que estava ausente. Então, agora, todas as nossas dúvidas surgem em função de um núcleo, tá certo, de estímulos materiais que estão presentes. O fato de, por exemplo, as pessoas dizem, se você pega aqui 20 pintores e pede para eles pintarem a mesma paisagem ou a mesma figura qualquer, põe aqui um leão. Ah, você vai obter 20 leões diferentes. Eu digo sim, mas você não vai obter nenhuma girafa. Hã? Ora, o sujeito só pode desenhar de acordo com a técnica que ele tem e de acordo com a maneira que ele concebeu, não a figura que ele está vendo, mas o desenho que ele vai fazer. Hã? Se você está vendo um leão, eu digo, o desenho não sai automaticamente, meu filho. Você tem que conceber, você tem que pensar, aqui tem um leão, aqui vai ter outro leão de papel. O primeiro leão me foi dado, o segundo eu tenho que fazer. Eu só posso fazer conforme eu sei fazer. Hã? Então você tem várias traduções ali. Primeiro, você não pode empilhar os 20 pintores no mesmo lugar do espaço. Hã? Eles têm que estar cada um num lugar. Então, nenhum deles viu o leão desde o mesmo ângulo. Mas se você pegar os vários ângulos, eles vão convergir exatamente no mesmo leão. Segundo, cada um teve que conceber o seu leão, portanto, teve que interpretá-lo. Não é possível você fazer um desenho sem você, de nada, sem você interpretar aquilo. Por quê? Por exemplo, só quem nunca desenhou nada é que não entende uma coisa dessa. Quer dizer, a pluralidade de desenhos que você vai obter, tá certo? Não prova de maneira alguma o predomínio do subjetivo sobre o objetivo, mas exatamente o contrário. Né? Porque o que eu apresentei a eles foi um leão. Eu não apresentei os desenhos para eles. E apresentei um mesmo objeto para que em cima desse objeto eles cada um produza um outro leão diferente. Tá certo? E se você pegar 20 máquinas fotográficas, nenhuma delas vai fotografar o leão exatamente na mesma direção, a não ser que as máquinas realizem o prodígio de ocupar o mesmo lugar no espaço, mas daí não serão várias máquinas, serão uma só. Então, este jogo, vamos dizer, da relação entre o objeto, a perspectiva, tá certo? E a sua representação pictórica, é usado para fazer uma confusão de modo a dizer que só existem as interpretações. Eu digo, mas se só existem as interpretações, seriam interpretações do quê? É? Se não há um objeto em comum para elas divergirem a respeito, elas, como é que elas vão divergir? É? Por exemplo, eu leio a peça Hamlet e você lê a peça Otelo. E daí nós dizemos que estamos divergindo na interpretação. Eu falo, não estamos divergindo na interpretação, nós temos dois objetos diferentes. Então, são distinções elementares. Quer dizer que o fato do sujeito ser um filósofo não o dispensa de aceitar essas realidades elementares que são a própria pré-condição de ele colocar em discussão os pontos que ele está discutindo. Então, note bem, não é obrigação do filósofo raciocinar a partir do que outras pessoas disseram, tomando aquilo como se fosse o nec plus ultra, como se fosse a última palavra. Está entendendo? Você pode levar em conta o que o último da fila falou, mas peraí, você também tem sua experiência da realidade e você tem todo o direito e até a obrigação de confrontar uma coisa com a outra. Mas com o conceito de finitude, a hermenêutica transtorna profundamente um aspecto que parecia essencial na tradição filosófica, que vinha desde Platão e Descartes até o próprio Frege, a diferença entre doxa e episteme, ou seja, entre o que é opinião e o que é conhecimento, o que é ciência. Os enunciados verdadeiros sobre as coisas implicavam vê-las ou pensá-las como são e não como cremos ou imaginamos que são, de acordo com os falatórios de uma época ou comunidade. Mas isto, esta crença de que você podia ver as coisas como são e não como as pintava o falatório da comunidade, implicava subtrair-se às interpretações culturais ou históricas e observar as coisas com um olhar atemporal e infinito. Fala, mas de maneira alguma, de maneira alguma. Hã? Quer dizer, por que só existem essas duas? Veja que tudo é montado dentro dessa tradição e da hermenêutica de tal maneira que você só tem duas possibilidades. Ou você encara tudo pelo viés da sua cultura, portanto tudo é subjetivo e tudo é interpretação, ou então você encara com o olhar de Deus, que vê as coisas exatamente como elas são eternamente. Eu digo, mas como? O que é isso? Não tem um terceiro ponto? Hã? Por exemplo, por que você não vê as coisas tal como elas se apresentam fisicamente para você? Hã? Isso aí não é interpretação cultural alguma? Então, por exemplo, a experiência que você tem, vamos dizer, do peso do seu corpo, a experiência que você tem de andar, de caminhar sobre uma superfície, eu digo, nada disso depende de determinações culturais e, ao mesmo tempo, não é um olhar divino que vê tudo sub specie eternitatis. É o olhar da experiência humana dentro de um ambiente físico no qual você está existindo. E é desta experiência, deste tipo de experiência física imediata, que não depende de predeterminação cultural alguma, que você pode, através de sucessivos exames, você chegar a supor alguma coisa sobre o que seria o conhecimento destes mesmos objetos sob espécie eternidade. Mas isso é uma especulação filosófica que você está fazendo. Agora, uma vez colocado as coisas assim, quer dizer, ou tudo que você vê é subjetivo porque reflete a sua cultura, ou então você é Deus e vê as coisas dentro da categoria da eternidade, fala, não, isso é claro que isso aqui é um jogo de carta marcada. Quer dizer, está colocando você dentro de uma alternativa que, de fato, não expressa as duas únicas possibilidades. Existem outras possibilidades. Então, diz ele, a razão iluminista, quer dizer, a razão iluminista, quer dizer, a razão que pretendia encarar objetos sob espécie eternitada e enunciar leis gerais eternamente válidas sobre elas, resultava incompatível com a finitude histórica dos seres humanos. E, por isto, esses podiam chegar a ocupar o lugar de Deus. De um tempo a esta parte, no entanto, uma série de filósofos consideram que essa foi a principal ilusão da filosofia. Ilusão que muitos deles chamam de ilusão metafísica, quer dizer, a ilusão de poder conhecer as coisas na escala da eternidade. Note bem, eu disse que tudo isso que nós estamos falando reflete uma linha de desenvolvimento, que começa aí, vamos dizer, com Ferdinand de Saussure, passa pelo Heidegger, Wittgenstein, etc., e chega até o estado atual do ensino universitário. Mas esta linha de desenvolvimento, por sua vez, se coloca dentro de uma outra mais ampla que começa no iluminismo e que, vamos dizer, só encara toda a filosofia anterior com os olhos do iluminismo. Então, vamos dizer, isso aqui é uma discussão interna entre iluministas e herdeiros do iluminismo. Alguns herdeiros são herdeiros ingratos que se voltam contra o iluminismo, evidentemente. Porém, pergunto eu, quem lhe disse que do iluminismo para frente nós só podemos encarar as coisas como os iluministas encararam e temos que ou aceitar o que eles estão dizendo ou negar tudo e nos tornar filósofos pós-modernos? Não há outras possibilidades, ou inúmeras possibilidades anteriores, concomitantes, e algumas dessas possibilidades existem ainda hoje. Então, que todo este modo de ensinar a filosofia situa você dentro de um certo desenvolvimento histórico da filosofia, tomando como se fosse não apenas o único existente, mas o único possível. Quer dizer, você pega acontecimentos históricos e os transforma em modelos de todo pensamento universal possível. E, ao mesmo tempo, você proclama que você está ensinando as pessoas a raciocinar dentro de uma relatividade histórica. Quando você está fazendo exatamente o contrário, você está encarando a relatividade histórica dentro do conteúdo que você está falando, mas a forma mentes que você está aplicando aos seus estudantes, os está impedindo de ver a historicidade desse mesmo processo. Então, é claro que tudo isso, eu não vejo outra maneira de qualificar, senão como empulhação. Porque este mínimo de consciência, assim, do que eu estou fazendo e de quais são os pressupostos que eu estou fazendo, isto não apenas é obrigatório o filósofo ter, mas isto é a própria filosofia. Não há filosofia fora disso. Quer dizer que se o meu horizonte está limitado pela duração de um certo desenvolvimento linear da filosofia, eu não admito nada para fora daquilo, eu não tenho mais o direito de falar de relatividade histórica, né? Porque eu absolutizei esse desenvolvimento. Ora, basta você olhar um pouquinho para o lado e você verá outros desenvolvimentos. Se não existirem dentro da sua cultura, existirão em outras culturas, né? E por que você vai falar de relatividade cultural, né? Dizer que você está, cada pessoa está presa dentro do horizonte da sua cultura, se você nem mesmo olha para as outras culturas e você toma a sua como se fosse a única possível? Tudo isso é totalmente contraditório, é totalmente estúpido, né? E, sinceramente, eu digo, não mereceria atenção se isto não fosse um fenômeno cultural disseminado. Se não houvesse tantas pessoas envolvidas nesta bobagem, não se deveria prestar atenção nisso um único minuto, porque isto não é filosofia. Isto aqui é realmente uma masturbação mental perigosa, porque é contagiosa, né? Quer dizer, você criou um certo modelo de masturbação mental e você ensina os outros, né? Que nem no filme do Woody Allen, Zelig, que ele saía do hospício para dar sua aula de masturbação na universidade. Esses caras estão fazendo exatamente a mesma coisa. E note bem, quando eu me refiro a eles dessa maneira, as pessoas ficam chocadas e dizem que você está sendo muito mal educado, já se viu, isso aí viola as normas de polidez que devem prevalecer no debate intelectual. Agora acontece o seguinte, que as normas de polidez são ótimas, são instrumentos absolutamente necessários do convívio social, só que elas se baseiam em outras coisas mais fundamentais. Se a norma de polidez passa a valer por si mesma, independentemente das normas morais e intelectuais que as geraram, então elas se transformaram num fetiche. Por exemplo, se é mais importante você ser polido, tá certo, do que você buscar o bem e a verdade, então a polidez se transformou num camisa de força que impede você de conhecer o bem e a verdade. Então vira um fetiche, evidentemente. Um fetiche e um instrumento de controle social, um instrumento de chantagem. Então, nesta hora, o que tem que fazer? Você tem que romper a norma de polidez. Nesse momento, você é obrigado. Claro que é uma situação histórica específica, né, muito particular, que exige, então, vamos dizer, uma reação à altura. Tá certo? Então, vamos pular aqui um pedacinho. Olha que coisa incrível. Então, estou aqui na página 52. Depois eu posso até voltar. Mas, então, esses filósofos todos, eles estão tentando destruir o que eles chamam da ilusão lógico-positivista, a qual, por sua vez, deriva da filosofia iluminista na sua tentativa, né, de conhecer e chegar a leis universais. Tá certo? Então, como eles remetem tudo, então, ao elemento cultural e histórico, o que acontece? Só sobra um tipo de conhecimento, que é o conhecimento histórico, coisas que você veio pensando ao longo do tempo. Quer dizer, o conjunto dos pressupostos culturais que foram adotados em tal época, tal época, tal época. Daí, diz ele, isto explica também porque a filosofia tende a converter-se em história da filosofia. Exatamente o que acontece dentro desta linha. Né? Então, note bem, a filosofia já não tem mais objetos. Né? Tudo o que você tem a fazer é seguir um certo desenvolvimento histórico e pensar de acordo com ele. Como se não houvesse experiência cognitiva fora, dentro desta linha. E como se a história da filosofia fosse um processo unívoco, quando há muitos desenvolvimentos históricos completamente separados. Né? Por exemplo, se você pegar aqui, como que você encaixaria, por exemplo, dentro desta linha de desenvolvimento, vamos dizer, a obra, por exemplo, do Louis Lavelle, ou a obra dos filósofos neoescolásticos, principalmente o maior deles, que no meu entender é o André Marcq, homônimo de um aluno nosso. Não tem como você fazer. Como que você vai encaixar o Eric Voegelin ou o Xavier Zubiri dentro desse desenvolvimento? Não é possível. Então, o resultado, você reduziu a filosofia à história da filosofia, e não somente a história da filosofia, a uma história de uma linha de desenvolvimento filosófico. Então, isso aí não é filosofia, isso é uma camisa de força, evidentemente. Vamos ver. Aqui, dificilmente se encontram textos em que um contemporâneo propõe um sistema filosófico próprio. E quando se propõe pensar um problema, quase sempre recorre à interpretação de algum ancestral. Ou seja, diz ele que aqui os filósofos contemporâneos não atacam nenhum problema filosófico diretamente. Eles só procuram se colocar em face do desenvolvimento histórico anterior e, quando interpretam algum problema, não interpretam desde a sua experiência própria, mas através dos olhos de um ancestral. Isto, de fato, se aplica a todos eles. Hã? Mas eu não vejo como aplicar isso aqui ao próprio Eric Voegelin. Por exemplo, o Rosenstock. Rosenstock coloca problemas que nenhum filósofo dele tinha pensado. É? Como é que ele vai fazer isso olhando com os olhos do anterior? O Rosenstock é um sujeito tão inclassificável que os caras não sabiam nem em que faculdade deveriam colocá-lo. Eu não sabia em que disciplina ele estava lecionando. É? Então, ele próprio desenvolve um universo, vamos dizer, temático completamente diferente, e o trata por métodos que ninguém conhecia antes. Como é que eu vou encaixá-lo dentro disto aqui? Então, o que acontece dentro desta linha é tomado como se fosse um paradigma universal. Mas que coisa! Não é você mesmo que está dizendo que não existem paradigmas universais? Então, por que este desenvolvimento linear tem que ser o único possível? É só porque você quer. A desconstrução derridiana, a genealogia foucaultiana e a hermenêutica heideggeriana impuseram de diferentes maneiras esse novo procedimento. Pensar um conceito significa remontar até o momento em que foi criado ou inventado. Quer dizer, você está apenas rastreando a origem histórica dos conceitos. Porém, se você não tem nenhuma experiência do objeto daquele conceito, como é que você pode entender os conceitos desenvolvidos antes? Eles são apenas, vamos dizer, estruturas verbais, que não se reportando a nada do mundo real, tá certo? Não tem como ser testado, assim, não tem sequer como ter uma história, porque daí você está supondo que os conceitos foram saindo uns de dentro dos outros sem que houvesse nenhuma experiência nova das realidades respectivas. Então, é esse o problema, vamos dizer, que o Eric Voegelin enfrentou com o negócio da história das ideias políticas. Ele percebeu que ele estava estudando a história das ideias políticas exatamente assim, como se as ideias fossem parindo umas às outras. E como se não houvesse acontecimentos políticos, que os filósofos estavam tentando interpretar. Então, ele falou, eu não posso escrever a história das ideias políticas se eu não escrever a história das experiências políticas, isso é a história daquilo que aconteceu. Então, sobretudo porque em filosofia política você, não, você está lidando com um objeto que não foi criado pelos filósofos, que é criado pela existência do Estado, das guerras, da disputa de poder, etc., etc., que não é propriamente, né, o campo preferencial de atuação dos filósofos. Então você está raciocinando a partir de pessoas que são diferentes de você. Não é isso? Então, por exemplo, Hegel tirou uma série de conclusões do fenômeno napoleônico, tá certo? Mas ele não seria capaz de fazer o que Napoleão fez. Ele toma Napoleão não como um conceito filosófico, mas como um fato. Esse fato cria certos problemas, ele tenta elaborar. Então, se não existisse Napoleão, tá certo? Como Hegel poderia raciocinar a respeito de Napoleão? Então, você só pode remontar até o momento em que um conceito foi criado através dos acontecimentos e dos fatos e das coisas que sugeriram este conceito. E se você não tem nenhuma experiência própria dessas coisas, de acontecimentos, etc., você não vai entender o conceito. Então, a simples proposta de você rastrear um conceito já prova que rastrear a origem do conceito não pode ser a única maneira de filosofar. Porque se fosse, não seria possível rastrear o conceito. Então, este é um caso de paralaxe cognitiva levado ao extremo. O fato de que você está fazendo uma determinada coisa, está praticando a filosofia de uma certa maneira, já prova que esta não pode ser a única maneira de filosofar, porque senão você não teria sobre o que filosofar. Então, vamos dizer, a prática dos indivíduos, o simples fato de eles produzirem essas filosofias, já mostra que elas estão erradas de algum modo, ou pelo menos estão incompletas. Então, tudo isso aqui, se você pensar bem, esse Dardo Scavino é uma história a história dos exemplos negativos, né? A história do mau exemplo, né? Nós temos uma amiga aqui que ela diz, né, eu não sou inútil, ou ao menos sirvo de mau exemplo, tá certo? Então eu acho que é isso aqui, esses camaradas todos, eles não são inúteis, eles servem de maus exemplos. O mau exemplo em filosofia tem uma função notória. Nós vemos que a filosofia de Platão, por exemplo, não existiria se não tivesse existido antes os sofistas. Quer dizer, os sofistas durante 5 ou 6 séculos não tivessem ensinado besteira, não haveria nenhum motivo para Platão dizer que aquilo é besteira. Tá certo? Então, da reação a esses maus exemplos, surgem grandes filosofias. Então, esta é a função, tá certo? Do exemplo negativo. E é por isso mesmo que eu estou dizendo aqui para vocês. Porque a mente humana, embora nós tenhamos, vamos dizer, intuição da realidade, intuição às vezes até de verdades fundamentais, uma coisa é você intuir, outra coisa é você poder pensar aquilo. Note bem, aquilo que você percebe num relance pode desaparecer no instante seguinte, se não existe um meio de fixar, de repetir aquilo. Até o desenhista, por exemplo, o desenhista vê o leão, mas se ele não é aquele leão que ele vai desenhar, não é possível desenhar um leão físico, ele tem que primeiro converter esse leão numa imagem, né, que ele possa repetir, mesmo porque... Quando ele começou a desenhar o leão estava acordado. Agora que ele olha de novo, o porcaria do leão está dormindo, pô. Né? Agora, o leão que ele concebeu para ele desenhar permanece acordado. Não dorme nunca. Né? E se estava dormindo, não acorda nunca. Senão não seria possível desenhar. Quer dizer, você começa a desenhar o leão acordado, daí ele dormiu, você apaga, começa a desenhar ele dormindo, daí ele acorda, você tem que apagar de novo, isso não terminaria nunca. Então, você não desenha o objeto da realidade, você desenha a impressão que aquele objeto deixou da sua memória e que você tem que poder fixar. Tá certo? Então, André, praticamente todos os nossos problemas surgem disso. Compreender a realidade, às vezes, não é tão difícil. O difícil é reter a compreensão. Aliás, dias atrás eu já disse para vocês, lembrei isso aqui, que, por exemplo, muitas pessoas colocam assim, faz uma oposição entre a fé e conhecimento. Quer dizer, se você sabe uma coisa, não precisa ter fé. Tá certo? Então, só pode ter fé no que você não sabe. Eu digo, mas isso aí é uma impossibilidade pura e simples. Se eu não sei nada a respeito, como é que eu vou ter fé? Tá certo? Então, muitas vezes você precisa ter fé naquilo que você sabe. Porque você sabe, você percebeu, mas algo na sua mente faz você esquecer ou você modificar. Tá certo? Então, por exemplo, mas não precisa nem ser fé religiosa. Você foi lá na casa da sua namorada e ela falou, eu te amo. Bom, na hora você acreditou. Hã? Sai dali e você começa a pensar, ela falou que me ama, mas ela está lá com fulaninho agora, né? Então, é uma matéria de fé, meu Deus do céu. Você sabe que ela te ama, mas existe a desconfiança. Então, você tem que dizer, não, eu estou inventando coisa, a menina é boa menina, não vai fazer isso comigo. Então, toda hora nós temos que restaurar a nossa fé em coisas que nós sabemos. Então, quer dizer, a relação entre o saber e a fé é uma relação dialética. Não é uma coisa assim que são espécies diferentes, né? Então, agora é incrível que no mesmo instante em que diz que pensar um conceito significa remontar até o momento em que ele foi criado ou inventado, esse aqui é tomado como norma geral. Quer dizer, muitas vezes Nietzsche ou Heidegger rastreiam, querem explicar um conceito, então eles rastreiam a origem remotíssima. Tá certo? Às vezes em alguma metáfora, figura de linguagem, muito antigamente. Tá certo? Eu digo, bom, você ter descoberto a origem do conceito é uma coisa, e você saber algo sobre o objeto conceituado é outra completamente diferente. Porque a história de um conceito pode ser, na verdade, uma sucessão de erros ou de ilusões. No entanto, no momento mesmo que dizem que compreender um conceito é compreender, é rastreá-lo até a sua origem, ele vê que este pensamento contemporâneo chegou à conclusão de que o pensamento medieval raramente se perguntou a respeito de como podíamos saber verdadeiramente algo sobre as coisas deste mundo, tal como o fará mais tarde a cultura iluminista. O quê? Hã? O saber medieval apontava antes à correta interpretação dos textos que supostamente nos diziam a verdade sobre as coisas divinas e humanas. E de onde eles tiraram esses textos? Tem a impressão assim que a Universidade Medieval está cheia de textos, tinha pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de textos, e as pessoas não tinham mais nada o que fazer senão interpretar aqueles textos, tá certo? Agora, quer dizer, você quer dizer que aqueles camaradas passavam o dia rezando e eles não tinham nenhuma experiência religiosa própria? Hã? Por exemplo, a experiência de você viver segundo os mandamentos de Cristo. Primeiro mandamento que você tenta cumprir, você já encontra dificuldades tremendas. Você vê que toda a sua alma se rebela contra aquilo, que tem antagonismos interiores. Tudo isso aí não está no texto, meu filho. É? E é disso que eles estão falando. Quase praticamente o tempo todo. Se você disser, olha, praticamente toda a filosofia medieval é uma reflexão sobre experiências espirituais que hoje em dia os filósofos não têm mais, aí sim. Como eles não têm a experiência, eles acham que os camaradas estão falando somente do texto, porque é só o que eles veem ali. É. Então, em segundo lugar, se você procurar durante todo esse período, qual é o assunto sobre o que mais se escrevia? Era alquimia. Não, alquimia não é meditação sobre texto, meu filho. É a meditação sobre terra, minério, planeta, etc, etc. Então, como é possível isso aí? Que os caras, isso aqui, vamos dizer, é uma das... Mais ainda, historicamente falando, essa idolatria dos textos, esse amor pelos textos, aparece justamente na Renascença com os humanistas. Não antes. Tá? Quer dizer, como é que você vai rastrear a história de um conceito se você já começa por inverter a história? Né? Então, mais ainda, o próprio texto sagrado é uma coisa arquievidente que, dentro do contexto medieval, se dava mais importância à tradição transmitida oralmente, de geração em geração, a tradição acumulada na igreja, às vezes registrada, está certinho escrito, e às vezes não, do que aos textos. Quando é que se começa a dar uma importância obsessiva ao texto sagrado? Só depois da Reforma Protestante. Hã? Então, antes da Idade Média, nos primeiros séculos da Igreja, como é que você podia, né, se dedicar exclusivamente à interpretação dos textos, tá certo? Se você não tinha os textos? Se pululavam ali centenas de supostos evangelhos, né, e você tinha que examinar um por um para ver se combinava ou não. Qual é o critério? Não pode ser um texto, você não vai julgar outro texto à luz de outro texto. Você depende da tradição e da experiência religiosa acumulada, meu Deus do céu. Então, por exemplo, vamos dizer, a experiência da confissão. Aqueles camaradas confessavam e comungavam todo dia. Hã? Eles iam confessar o quê? O que eles leram no texto? Não é possível. Você tem que examinar o que você fez, o que você sentiu, o que você pensou. Você tem que discernir a sua intenção, fazer o chamado discernimento dos espíritos. Né? Tudo isso é experiência. E a totalidade da filosofia medieval você não entende. Ah, se você não se reportar a essa experiência. Agora, como você não é capaz de ter a experiência, né, esse pessoal todo é a turma que quer viver sem culpas, que nunca imagina o que está fazendo, então eles não têm experiência. Então o resultado, como não tem o objeto material presente, eles só percebem que um texto está falando de outro texto. Então, é claro que isso é uma deformação historiográfica monstruosa. Então, na mesma hora que eles estão se gabando de que eles estão rastreando a origem dos conceitos, eles não estão rastreando a coisíssima nenhuma. Eles estão inventando. Então, olha, eu repito para vocês, a filosofia moderna e pós-moderna é uma catástrofe intelectual fora do comum. Tá certo? E o nível das filosofias, por exemplo, vai caindo a um ponto em que a coisa toda se torna uma paródia. Né? Muito bem, então chegamos até esse ponto. Qual é a etapa seguinte? A etapa seguinte é a seguinte: se o fato textual não existe fora da interpretação, então a leitura cria o texto. Este paradoxo será formulado por um crítico literário como Stanley Fish. Já não há obras, senão leituras. Eu digo, mas como é possível isso? A minha leitura é outro texto que eu estou construindo mentalmente a partir daquele texto. É? Mas acontece que este meu texto mental também pode ser interpretado de muitas maneiras. É? Até por mim mesmo. Então, esta coisa, evidentemente, dissolve o próprio ato da leitura. Quer dizer, se não há o texto, há somente a leitura, então também não há leitura. Porque a leitura será um novo texto. E assim por diante. Tá certo? Então, é claro que isto não é filosofia, isso é uma pegadinha. Né? E esta pegadinha surge daquela confusão inicial entre linguagem e mundo. Esse indivíduo não entende que para ele poder ter uma linguagem, ele tem que estar num mundo fisicamente existente antes dele aprender a falar ou ler. Se ele não entende isso, então não entende nada, absolutamente nada. Vamos um pouco mais adiante. Então, daí, por esta mesma linha de desenvolvimento, chegamos até o Richard Rorty. A verdade se faz e não se descobre. A verdade é algo que se constrói em vez de algo que se acha. Deu muito bem. Qualquer desenhista elementar, eu estudei desenho, e eu sou perfeitamente capaz de distinguir entre a presença do modelo que está lá sentado em cima da mesa, tá certo? E o modelo que eu estou construindo mentalmente. Né? Eu sei que eu tenho que construir mentalmente para poder desenhar. Eu vou desenhar aquela que eu construí, evidentemente. Tá certo? Porém, eu não posso dizer que eu achei, que aliás, que eu construí a modelo. Eu construí algo a partir daquilo. Mas eu sei distinguir entre as duas coisas. Se eu não soubesse distinguir, eu também não poderia desenhar o modelo que eu mesmo concebi. Porque uma vez concebido, ele se torna o modelo. É? Mas eu não posso olhá-lo, eu tenho que criar outro em cima. E outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Eu não ia terminar esse desenho, meu Deus do céu. Se eu sou capaz de fixar uma figura na minha mente, ela se torna para mim, então, um objeto. E eu tenho, agora eu tenho que, cada vez que eu a repenso, eu tenho que repensá-la igualzinho à outra e tenho que observá-la e medi-la, etc., para poder desenhar. Mas acontece que se não é possível olhar o modelo que está sentado ali na minha frente, muito menos é possível olhar o modelo mental que eu mesmo concebi. E assim por dentro. Então, isso aqui é uma coisa que se autocontradiz na mesma base. Quer dizer, isto é apenas uma figura de linguagem. Tá certo? Não é uma tese filosófica. Então, para Rorty, a verdade é algo que se inventa. Né? De alguma maneira, já era isso que dizia Wittgenstein. A filosofia dele deveria ser escrita como uma composição poética. Muito bem, mas como é que eu que vou ler essa composição poética, vou saber que é uma composição poética? Né? Se eu não posso percebê-la, eu tenho que inventar outra. Quer dizer, é claro que isto é uma tese que se come pelo próprio rabo, que nem amarrar a salsicha no rabo do cachorro. Né? Por isso as revoluções científicas seriam redescrições metafóricas da natureza antes que intelecções da natureza intrínseca da natureza. E muito bem, claro que existe esse aspecto de redescrições metafóricas. Muitas teorias científicas são, de fato, apenas descrições metafóricas. Não são, vamos dizer, um traslado direto de algo que foi percebido na própria natureza. Porém, para que elas possam ser isto, é necessário que algo da natureza tenha sido percebido. Senão, você não tem o que você elaborar em cima. Você vê, mesmo quando o sujeito faz uma teoria que é totalmente inventada, ele tem que partir de uma base factual que ele encontrou. Ou você vai dizer, por exemplo, Charles Darwin, você pode dizer, bom, mas a teoria da evolução é apenas uma metáfora que o sujeito você pode até ser isso. Eu até acho que é. Só que é o seguinte, ele não inventou essa metáfora inteira. Né? Ele inventou só algumas relações entre fatos que ele descobriu. Quer dizer, ele passou anos coletando fatos. Esses fatos ele não inventou. Ele pode depois articular uma relação entre eles e conceber algo. De fato, ele fez isso. Porém, nenhuma teoria pode ser totalmente inventada. Nem mesmo esta. Por quê? Porque ao inventar essas coisas, o que o Rorty está fazendo? Ele está criando tudo? Não, ele leu um montão de livros. E esses livros são os materiais que ele usa para fazer a sua construção em cima. Então, ele não criou isso inteiramente. Ele encontrou 99% e inventou 1%. Nem sequer poderia falar-se de um progresso científico entendido como uma aproximação gradual a um conhecimento completo e racional da natureza, tal como havia proposto Laplace. Eu digo, de novo, nós estamos aqui entre a alternativa. Quer dizer, ou você tem o ideal iluminista da ciência perfeita que descreve a realidade como ela realmente é e a expressa em leis universais obrigatórias, ou então você tem a total invenção. Tudo é invenção, tudo é arbitrariedade, tudo é criação de metáforas poéticas. Eu digo, as duas coisas são absolutamente impossíveis. O que existe é uma tensão permanente entre esses dois elementos. Isso é a realidade das coisas, quer dizer, você nem pode captar a totalidade da realidade tal como ela é em si mesma, e você nem pode inventar tudo. As duas coisas são absolutamente utópicas. Na verdade, você vive entre esses dois extremos, quer dizer, você tende numa direção e tende na outra. Tá certo? E isso aqui era uma coisa que os filósofos escolásticos já sabiam perfeitamente. Agora, conclusão do Rorty. Falar de uma verdade objetiva, entre a qual as outras quedassem ficariam anuladas, só seria possível numa sociedade autoritária. Eu digo, Espera aí. Me mostre uma única sociedade autoritária que tenha sido montada com base num conhecimento objetivo da natureza. Isso aí simplesmente não existe. o conhecimento objetivo da natureza das coisas. Não, você tem as sociedades autoritárias baseadas em ideologias. O que é uma ideologia? É uma mistura de conhecimento e crença. E atos de vontade. É uma mistura indiscernível. Tá certo? O fato de que algumas dessas ideologias, vamos dizer, se afirmem científicas e verdadeiras, não quer dizer nada, porque isso é apenas autopropaganda. Né? No livro As Origens Intelectuais do Leninismo, o Alain Besançon mostra-lhe de uma maneira brilhante, que no mesmo parágrafo de Lenin, ele mostra aparece essa mesma tensão, porque Lenin, uma hora, está afirmando que aquilo tudo é conhecimento científico e, na linha seguinte, está afirmando que aquilo tem que ser acreditado e imposto. Então você tem, vamos dizer, a tensão, quer dizer, se a coisa é uma verdade científica totalmente demonstrável, tá certo? Então não tem por que impô-la, basta demonstrá-la. Né? Quer dizer, se é preciso impor, é porque não está tão científico assim. Mas esta mistura, esta hesitação entre o que é crença e o que é conhecimento, isso é característico do mundo da ideologia. A verdade tem a vocação de universalidade, e Rorty sabe disso. Para ele, no entanto, isto não pode significar que a verdade seja válida para qualquer indivíduo, para além da cultura a que ele pertença. Um momento. Peraí. Se existe um regime autoritário, ele é a expressão de uma determinada cultura. Não é isto? Então, e não só ele é a expressão de determinada cultura, como ele é o fator, esse regime autoritário, é o fator que faz com que essa cultura continue existindo e se perpetue. Tá certo? Então, para que este regime autoritário precisaria de verdades que transcendessem a cultura na qual ele se impõe e que o constitui? Eu não vejo para quê. Quer dizer, a pretensão de universalidade é justamente a pretensão de você poder alcançar realidades que transcendem a sua cultura. E se transcende a sua cultura, muito mais transcende o âmbito de autoridade de um regime que presentemente domina essa cultura. Quer dizer, a exigência de universalidade e o exercício da autoridade por um determinado regime dentro de uma cultura vão em sentidos exatamente opostos. E não no mesmo sentido. Isso é uma observação, vamos dizer, histórica, milhões de vezes repetidas. Onde você vê que, justamente ao contrário, frequentemente a proclamação ou descoberta efetiva, ou pelo menos imaginada, de verdades universais é usada como argumento contra o regime e não a favor dele. Porque o regime, para se impor, ele tem que se identificar com a própria cultura. Então você forma uma espécie de bloco, né, onde o poder político e a cultura se identificam de tal maneira que ele não quer deixar ninguém sair do âmbito daquela cultura. Porque se você sair, você já vai ver as coisas de uma maneira diferente e você não aceita mais o regime. Por que que os regimes autoritários, no século XX, todos eles, tendiam a proibir os cidadãos de viajar para o exterior? Para eles não verem coisa diferente e não voltar com ideias esquisitas. Tá certo? Então, se você sai do âmbito dominado por aquele regime, então, o que aquele regime proclama como verdade universal lhe aparece agora apenas como uma verdade local, limitada. Ora, uma verdade só pode aparecer limitada em comparação com outra verdade que é mais geral, que tem um alcance mais universal. Então, a presunção de verdade, de alcançar uma verdade universal, ela, longe de consolidar um regime, ela tende a corroê-lo. Porque todo e qualquer regime é um produto histórico que dura um certo tempo. Ele não é eterno, tá certo? Mas pelo simples fato de você saber que existem verdades que antecedem este regime e que continuarão a existir depois dele, ele já está automaticamente relativizado. Então, como é que você vai dizer que o conhecimento universalmente válido só seria possível dentro de um regime autoritário, quando as duas coisas exatamente estão em perpétuo conflito? Então, é claro que Rorty não tem a menor ideia do que seja um regime autoritário, sempre viveu dentro da democracia americana, carregadinho de direitos. Então, é um menino mimado, que o que ele imagina sobre regimes autoritários não tem nada a ver com o que os regimes autoritários são verdadeiramente. Muito bem. Quantas horas foram aí? Então nós temos que parar aí. Vamos fazer um intervalinho para ver se tem. Depois voltar aqui algumas perguntas. Então vamos lá, vamos retomar com algumas perguntas. Enquanto isso, houve aí no fórum um aluno que reclamou muito do que eu disse de Wittgenstein, mas ainda estou esperando que ele me envie alguma pergunta ou objeção. Evidentemente, eu sei a importância que têm esses ídolos filosóficos para a formação da cabeça das pessoas e eu sei que certas admirações nascidas no começo da juventude são muito difíceis de erradicar. Quer dizer, por mais que o exame dos textos, tá certo? Nos evidencie que nós estamos diante de absurdos primários, é de fato muito difícil você pegar uma pessoa como Wittgenstein, que a revista Time, o New York Times e todo mundo coloca nas alturas, e dizer isso aqui não faz o menor sentido, né? Eu sei que é realmente difícil, sobretudo por causa, vamos dizer, da elegância de certas demonstrações que ele coloca mais para dentro. Eu sei que pessoas de mentalidade matemática ficam absolutamente extasiadas com essas coisas e às vezes há uma espécie de hipnose da estrutura formal, acaba apagando as pessoas, acaba desativando a capacidade simplesmente de conferir o que você está lendo com a sua própria experiência. Agora, o fato é que as premissas que são colocadas no Tractatus Logico-Filosófico são absolutamente incoerentes. Não é possível construir nada com base nelas. Então, o resultado é que, se você passa por cima das premissas, se você vai acompanhando a construção em cima, a contradição que está lá no fundo, ela fica germinando dentro de você e tem exatamente a estrutura de uma neurose, quer dizer, um conjunto de pensamentos mais ou menos inconscientes que fica atravancando tudo. Agora, note bem que Ludwig Wittgenstein, no começo do Tractatus, ele afirma o seguinte: se esta obra tem valor, ela consiste em duas coisas. Em primeiro, nos pensamentos que estão expressos. E esse valor será maior quanto melhor os pensamentos foram expressados, quanto mais o prego tenha sido fincado dentro da cabeça. Note bem, ele quer fincar um prego na sua cabeça, quer dizer, ele quer impor algo que você não vai conseguir pensar de outra maneira depois. Por outro lado, a verdade, a veracidade dos pensamentos aqui comunicados me parece inatacável e definitiva. Opa, peraí. Então, se ele diz isto, então é necessário que você confira a veracidade desse pensamento a cada linha, e não que você simplesmente vá acompanhando uma demonstração após ter engolido algumas premissas. O problema inteiro do Tractatus está precisamente nas premissas. Tá certo? E dizer, não, ele não pode ser lido como um tratado lógico. Então você quer me dizer que o tratado lógico-filosófico não deve ser lido como um tratado lógico-filosófico? Que outra maneira você tem de ler? Né? Então, vamos dizer, essas premissas são, primeiro, muitas delas são totalmente arbitrárias. Então, não tem nem meio motivo para você aceitá-las, a não ser que você as aceite como premissa de um jogo. Acontece que quando o jogo prossegue, você vai entrando dentro dele e ele mesmo se torna, peço, o seu mundo, a sua referência. Daí você não tem mais como sair disso aí. Então, é claro que isso aqui é exatamente como a construção de Hegel na Fenomenologia do Espírito, é uma obra de magia. É uma coisa feita para transportar você para um outro mundo do qual você não consegue sair mais. Então, leia o ensaio do Eric Fögele sobre o Hegel, Hegel, A Study in Sorcery, e você vai ver que o procedimento adotado aqui por Wittgenstein é exatamente o mesmo. Então, não tem satisfações a prestar, vamos dizer, à própria experiência dele. Ele não poderia viver com base nestes pressupostos por um minuto, quer dizer, sem entrar em contradições existenciais profundas, que, aliás, ele as tinha. A história de Wittgenstein é uma das coisas mais curiosas do mundo, porque ele decifrou certos códigos navais alemães. Quer dizer, ele era um alemão que vivia ali, exilado na Inglaterra, onde teve vamos dizer, a melhor recepção do mundo, quer dizer, deram-lhe o melhor emprego universitário que tinha, né, encheram-no de recompensas e paparicações, etc, etc. Lá pelas tantas ele descobre os códigos navais alemães, consegue decifrá-los e entrega a decifração para o governo soviético, não para o governo do país que o havia recebido. Sem que ele tenha sido, já, ele tinha uma idealização da União Soviética sem ter sido jamais pessoalmente comunista. Fala, bom, é claro que esse indivíduo não sabe o que está fazendo, tá? É claro que ele está totalmente desorientado. Se você estudar a história dele, você vai ver que era evidentemente um homem que tinha neurose do tamanho de um bonde. Agora, como não ter neurose raciocinando desta maneira? Tá certo? Então, a impossibilidade de conferir, né, o que ele está dizendo com a experiência real é constante em Wittgenstein. Você vê que em tudo que ele está tentando demonstrar, ele sempre inventa exemplos hipotéticos. Imaginemos que não sei o quê, imaginemos que não sei o quê. Isso é o tempo todo. Né? Então, está sempre raciocinando por uma hipótese em cima de outra hipótese, de outra hipótese. Eu digo, mas onde é que pretende chegar com isso? O que vai chegar é exatamente nos jogos de linguagem. Esses jogos de linguagem são totalmente independentes entre si, nenhum tem validade e nós não temos nenhum critério de veracidade. Não, nós quem, cara pálida? Você não tem. Então aí, vamos dizer, com... Inclusive ali no círculo ali de intelectualidade britânica na época, o Wittgenstein era um dos homens mais... presunçosos que existia, não falava com ninguém. Então, daí eu contei para vocês a história do encontro dele com F.R. Lewis, né? Que a única vez que o Lewis tinha visto o Wittgenstein humilhar publicamente um rapaz, tinha dito qualquer coisa, e o Lewis reclamou daquilo, e daí o Wittgenstein, como todo sujeito presunçoso, quando você bate nele, ele abaixa a cabeça, né? Então chega para o Lewis e diz, ah, nós temos que nos conhecer. E o Lewis responde para ele, não vejo a menor necessidade disso. Então, podemos dizer, o Lewis é uma espécie do anti-Wittgenstein, exatamente o contrário do Wittgenstein. Né? Então, aqui tem uma pergunta que eu achei muito importante, que é a seguinte, Tiago Lemos Ribeiro. Outra coisa, quer dizer, eu acabo de pedir, vamos dizer, um voto de pobreza em matéria de opiniões, né, e eu vejo assim, a expressão concordo ou discordo, eu vou proibir esta expressão. Concordar ou discordar significa apenas que você gosta de uma coisa ou não gosta, que aquilo lhe, vamos dizer, agradou ou não. Né. Concórdia, quer dizer, os dois corações estão batendo junto. Discórdia, os dois corações não estão batendo junto. Então, para que serve isso? Quer dizer, ou o que eu disse do Wittgenstein está manifestamente errado, quer dizer, essas coisas não são contraditórias, então, por favor, você demonstra. Ou então, não tem opinião nenhuma, conserve isso como uma dúvida, tá certo? Mesmo que seja, é melhor ficar com a dúvida o resto da sua vida, tá certo? Do que você simplesmente expressar uma concordância ou discordância. Aqui, o Tiago Lemos Ribeiro pergunta, sou aluno do curso online de filosofia e tenho pensado insistentemente sobre a minha vocação e sobre o que gostaria de realmente saber. Gostaria, sobretudo, uma bibliografia que me orientasse, me ajudasse a responder algumas perguntas. É possível conseguir um estado adequado de autoconhecimento? A resposta é sim. A resposta é sim. Como conseguir manter uma estabilidade espiritual e psíquica? Como controlar os desejos e bem guiar a vontade? Eu digo, opa, pera um pouquinho. Em primeiro lugar, quem diz que precisa controlar o que quer que seja? Tá certo? Veja, se você aprender uma série de coisas, ou na filosofia, ou na religião, e você deseja aplicá-las na sua vida, você já está tomando esses elementos como se fossem coisas, como se fossem ferramentas que você pode aplicar ali e ali, aqui ou ali. Mas nós não estamos falando de ferramentas, nós não estamos falando, vamos dizer, de uma ação prática que vai incidir sobre um objeto através de um instrumento. Não, nós estamos falando de algo que você é, nós estamos falando da sua própria consistência. Quando eu, aulas atrás, eu lhes dei aquele exercício, vamos dizer, da tomada de consciência do eu permanente. Então, eu disse, tão logo você consegue tomar consciência disto. Você, no mesmo ato, você percebe a independência entre o seu eu, entre o centro da sua consciência e todas, vamos dizer, os, todos os elementos que provêm do ambiente físico em torno. Quer dizer, você percebe que existe em você algo mais além daquilo que está no, no, que você recebe desta base física. Então, este momento é uma tomada de consciência de imortalidade. Quer dizer, a alma humana, a consciência humana é essencialmente imortal. Então, logo você aceitou isso, é impossível que no passo seguinte você não perceba que esse ser imortal que você é não tem fundamento. Por quê? Porque você não é capaz de gerar-se a si mesmo. Quer dizer, você é uma espécie de mistério vivo. Tá certo? Então, é impossível que neste momento você não tenha uma única reação, que é, vamos dizer, uma reação de gratidão quase extática, gratidão quase infinita. E isto aí é tudo. Né? Isto vai fazer com que você perca a ilusão de você dirigir a sua conduta de acordo com um código moral, não sei o quê. A partir daí você vai deixar que o próprio Deus te conduza. Você vai pedir tudo para Ele, porque Ele é a sua consistência. Você não tem outra consistência além daquele que Ele próprio botou lá. Não há nada mais em você. O que existe, vamos dizer, em volta é somente ilusão, é somente o nada. Quer dizer, desde que você teve o acesso a alguma experiência que é realmente substancial, realmente definitiva, né, você não tem mais que olhar para nenhuma outra direção para você fazer pergunta. É ali mesmo que estão as respostas. Né? E se a resposta não vem na hora, é porque Deus não está querendo agir em você através de um processo que você conheça, mas de um processo que só Ele conhece. Mas, na verdade, todo o conhecimento que você tem, autoconhecimento que você tem, vem do próprio Deus. Não é você que tem autoconhecimento. Quando Deus diz na Bíblia, eu te conheci muito antes de você existir, significa o seguinte, Ele sabe tudo a seu respeito. E é lá que você tem que perguntar. Você não tem que buscar, vamos dizer, o autoconhecimento para você conhecer a Deus. Não é bem assim. Na verdade, é o contrário. É Deus que te infunde o autoconhecimento desde dentro, desde a sua própria substância. Deus é o fundamento da sua existência e da sua substância. Não há outra coisa. Então, para que você vai perder o seu tempo, né, querendo aplicar regras morais, etc. Tudo isso é perda de tempo. Só uma coisa é necessária. Só isto é necessário. O resto não é necessário. O resto vai como veio. Está entendendo? Por exemplo, eu fiz tais e quais pecados, etc. Você vai meditar sobre os seus pecados. Muito bem. Quando você se arrepende dos seus pecados, a primeira coisa que você sente é vergonha. Agora, se você sentiu vergonha, então pode ter certeza que você não se arrependeu perante Deus. Porque a vergonha é um desejo de esconder. É um desejo de sumir para que ninguém veja o que você fez. Perante Deus, esse sentimento é impossível. Né? Porque Deus é translucidez total. Ele sabe tudo sobre você, sabe mais do que você, e Ele transfere a você o pouco de autoconhecimento que você tem. Então você só pode se autoconhecer através do que Ele abre para você. Então, se você está tentando se esconder de Deus, então isso não é um arrependimento. Você está tentando é enfiar a cabeça no chão como um avestruz e não vê nada. Então isso significa que o verdadeiro arrependimento dos pecados não vem acompanhado de vergonha. Tá? A vergonha é a emoção humana, os seres humanos têm uns perante os outros. Então você tem vergonha perante sua mãe, sua avó, sua tia, sua mulher, a sociedade humana, a instituição, qualquer. Peraí, então. Então, eu vou voltar aqui. Eu tenho a impressão que escapou da gravação. Vou voltar aqui. Tem uma pergunta do Tiago Lemos Ribeiro. O miolo dela é possível conseguir um estado adequado de autoconhecimento? Como conseguir manter uma estabilidade espiritual e psíquica? Como controlar os desejos e bem guiar a vontade? Como devo compreender e lidar com as forças invisíveis que interferem em minha individualidade? Quais mestres de meditação e autoanálise existem e quais foram consagrados por sua eficácia? Então, muito bem. Não vamos aqui falar propriamente de método nem de técnica. Eu sugeri apenas um exercício que me parece ter em si já a resposta de tudo isto. O exercício é simplesmente lembrar-se de que você é o mesmo, você tem uma mesma identidade desde que você nasceu até agora e o sentimento, a experiência que você tem de dizer a palavra eu como sujeito de suas ações, sujeito de seus pensamentos, etc., é exatamente a mesma coisa desde que você nasceu até agora. Embora todas as células do seu corpo tenham mudado, embora todo o seu repertório de sentimentos, de pensamentos, etc., tenha mudado mil e uma vezes, existe este núcleo constante. Tá certo? É absolutamente impossível a ideia de que este núcleo de consciência nos tenha sido impingido desde fora. Se fosse impingido desde fora, ele iria embora, ele seria inconstante como tudo mais. E, no entanto, toda vez que você retorna, você tem esta mesma consciência de eu. Tá certo? Então você percebe que existe em você, no centro da sua pessoa, um núcleo no qual você se reconhece e que diz eu. É este eu que se dirige a Deus, não é outro. E este eu, na medida em que ele é independente dos seus estados corporais, você percebe que ele pertence a uma outra faixa de realidade que abrange e transcende todo o fluxo dos seus estados corporais e psíquicos, tá certo? Então, esta é a escala na qual você começa a ter ideia de imortalidade, ter ideia de uma individualidade, uma identidade pessoal que transcende a sua existência corporal e terrestre. Você orar eficientemente, para você confessar os seus pecados eficientemente, etc., você precisa se colocar nesta faixa de sintonia. Porque se, por exemplo, vamos dizer, o arrependimento dos seus pecados, você o vivencia somente como alma mortal terrestre, então você não está se arrependendo diante de Deus, mas de algum outro elemento mortal terrestre. Tá certo? Então você está se arrependendo perante a comunidade, perante as pessoas que você conhece, etc., etc. E esse arrependimento é acompanhado, portanto, de vergonha. Ora, se você sente vergonha, então você não está confessando os seus pecados diante de Deus, porque a vergonha é uma emoção que consiste basicamente em você se esconder do olhar alheio. Se você está se escondendo de Deus, então você não está falando com Ele. Esconder-se de Deus é impossível. Por quê? Porque Ele sabe tudo a seu respeito. Ele sabe a seu respeito mais do que você sabe. Ele te conhecia antes de você nascer e Ele é o fundamento da sua existência como individualidade consciente. Então, abrir-se diante de Deus é eliminar imediatamente a emoção de vergonha. O que você pode ter ali é um certo tipo, vamos dizer, um certo tipo de tristeza, no máximo, uma tristeza. E qual é, vamos dizer, a tristeza? A tristeza é de você ter esquecido, por alguns momentos, a sua verdadeira condição de alma imortal que o próprio Deus lhe deu. A experiência, vamos dizer, este acesso à alma imortal, ainda que seja uma coisa breve, como eu disse, como você percebe naquele mesmo instante a sua absoluta falta de fundamento, você percebe que você é um ato gratuito de Deus. Você é, vamos dizer, a própria graça manifestada. Você não tem outra substância além disso. Isso é o que você realmente é. Não há mais nada em você além disso, a não ser elementos periféricos que não são propriamente você, que simplesmente se incorporaram a você em função da sua modalidade de existência terrestre, como comida que você come, tá certo? A comida vem, sim, uma parte é eliminada, outra parte integra o seu corpo, mas essa parte que é integrada também vai passar, tá certo? Então tudo isso é elementos que estão em você, mas não são você. Aquilo que você realmente é, é a manifestação da graça divina e você não é mais nada. Então a hora que você percebe isso, é impossível você ter essa experiência sem um sentimento de gratidão avassaladora e quase extática, tá certo? E isto é o objetivo da nossa vida. Não há outro. Não há outra coisa para fazer. Então, qual é o nosso objetivo? Voltar, quantas vezes você puder, a este mesmo estado de gratidão total. Tá certo? No qual a própria consciência que você tem dos teus pecados, né, aumenta, de certo modo, o próprio sentimento de gratidão. Porque como ali existe a presença de Deus, você já tem a graça jorrando sobre você naquele mesmo momento. Então não dá para você insistir em você falar muito dos seus pecados, está entendendo? Não tem pecado mais ali. Acabou, meu filho. Quer dizer, você entrou ali na presença e já te perdoou automaticamente. Tá certo? Então, a graça continua fluindo sobre você. Então, como você tem consciência dos seus pecados, das suas limitações, dos seus erros, etc, etc, mas tudo isso é totalmente desproporcional com o que você está recebendo, só tenho uma pergunta a fazer. Deus, por que você está me dando tudo isto? Depois do pecado que eu fiz, eu não compreendo. A sua graça é incompreensível, ela transcende tudo que eu possa pensar. Tá certo? Então, é este o negócio. Amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que significa amar a Deus sobre todas as coisas. Hã? E Jesus Cristo disse que aquilo que você pedir neste momento será atendido. Mas é difícil você se lembrar que você precisa de alguma coisa ou quer alguma coisa nesse momento, porque de fato você não quer mais nada. Mas você pode pedir alguma coisa para alguma outra pessoa, que talvez precise. Por exemplo, pedir que ela tenha acesso a esta mesma, a este mesmo sentimento, a esta mesma experiência, tá certo? Agora, se você fica preocupado muito, como que eu vou controlar os desejos, como eu vou guiar a vontade, tudo isso complica. Só tem os desejos, só é para ter um desejo, é este desejo. Não existe outro, né? O resto é realmente tudo perda de tempo. Tá certo? Quer dizer, então você vê que os pecados são uma perda de tempo e fica pensando nos pecados também é uma perda de tempo. A vergonha também é uma perda de tempo. Porque só uma coisa interessa. A gratidão infinita perante um bem infinito. É só isso. Pense nisso e você vai ver como tudo vai dar certinho. Lembre sempre disso. Né? Não, e por isso que o Padre Pio dizia, reze e não se preocupe. Agora, como nós vivemos na sociedade humana e como tem uma série de exigências, etc, etc, a gente sempre pode confundir dois planos. Quer dizer, um é o trajeto que você está percorrendo em direção a Deus, que é o próprio Deus que está te chamando, e outro trajeto da sua vida terrestre, onde você pretende fazer isso, aquilo, aquilo. Não. Vamos dizer, esses dois trajetos são completamente, completamente diferentes. Quando perguntaram, Jesus perguntou a Jesus Cristo, mas qual é o mínimo do que eu preciso fazer para obter a salvação? Ele disse, ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo sobre a si mesmo. Isso é tudo. Então, note bem, tem gente que vive lendo Bíblia, sabe, trechos inteiros da Bíblia de cor. Eu, sinceramente, eu não consigo. Eu não consigo ler muito da Bíblia, porque eu entendo que a palavra de Deus é a própria realidade. Não é o conselho que ele está te dando. Não, não, não. Aquilo são palavras eternas. Quer dizer, uma coisa, aquilo é a própria estrutura da realidade. Então, eu aguento muito pouco, porque cada frase, ela tem um significado infinito. E eu fico curtindo aquele negócio e toda hora me lembro daquela frase, aquilo cada vez me diz mais coisa, mais coisa, mais coisa. E tudo isso que eu estou falando vem desse trecho da Bíblia onde Jesus Cristo diz, olha, só tem isso aqui é toda a lei e os profetas. Eu digo, muito bem, eu não consigo ler a Bíblia inteira, não consigo decorar tudo isso, então qual é o mínimo que eu tenho que fazer? É a mesma pergunta que eu faço. Né? E eu acho que todos nós devemos ir, vamos dizer, por este mínimo. Muitas perguntas, mas dúvidas morais surgem. Por quê? Porque nós esquecemos desse negócio de amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus, note bem, não é você que está amando Deus, é Deus que está amando você. Isso é difícil de você entender. Eu não consigo amar a Deus tanto quanto Deus ama a mim. Então, Ele me preenche com o seu amor. É este que é o negócio. Então, agora, se nós tentamos, colocamos tudo isso no plano de existência da alma mortal, nós criamos uma confusão dos demônios. Então, o que eu estou sugerindo é simplificar. Não precisa mais método, não precisa mais nada disso. É só você orar, se apresentar a Deus na condição que você realmente tem. Quer dizer, você é uma alma imortal que Deus criou de uma vez para sempre. Ele não vai te apagar, Ele não vai te revogar. E você não entende por que que Ele fez isso. Hã? Então, o principal, Deus já te deu a existência de alma imortal. O que mais tu quer? Né? Então, tanto faz aí. Né? Ontem eu estava conversando com meu filho Pedro, ele disse, não, eu sou um sujeito sortudo, tudo para mim dá certo, eu tenho o que eu quero, etc, etc. Eu digo, ah, meu filho, para mim foi exatamente o contrário. Né? Eu nasci durante a maior parte da existência, tudo dava errado, eu não conseguia nada do que queria, fazia 20 vezes mais esforço que os outros, mas na hora que você tem esta experiência da alma imortal, tudo se equaliza. O sortudo e o azarado entram na mesma faixa, porque tudo isto, vamos dizer, é um nada. perto desta infusão de ser que Deus fez em você. E fez de uma vez para sempre. Tá certo? Muito bem. E eu acho que hoje nós já estamos muito atrasados, hoje um atraso no começo, então eu não vou deixar responder mais perguntas hoje. Mas eu aviso vocês, eu fiz uma gravação sobre esta coisa do Foro de São Paulo, e não deu muito certo, eu vou refazer e vou colocar em circulação durante esta semana. Então, eu peço àqueles, sobretudo Luiz Alberto Pereira, espera um pouco, espero te dar a versão final, porque ele tem um pacote de informações que encerra o problema. Eu não vou colocar isso no seminário, vou colocar no Mídia Sem Máscara e no meu próprio site. Então, eu acho que por enquanto é só. Até a semana que vem. Muito obrigado.